Ok, pessoal, então a gente vai continuar essa conversa contando para vocês um pouco do que acontece, enfim, nesse jogo. O que que acontece com esses personagens que a gente citou? Qual é a história? Qual é o desenvolvimento do Final Fantasy VII? Logo no começo, o jogo nos mostra uma cena de um céu estrelado. A câmera desce para a cidade, para o território de Midgar. A gente passa rapidamente pela personagem Aeris, que é muito importante para a história. E enfim, um trem chegando em uma estação onde o grupo de terroristas Avalanche, esse grupo está se preparando para atacar, fazer uma espécie de atentado mesmo. Em um reator de energia macro, que é uma espécie de energia, como se fosse uma energia nuclear ou algo do tipo. E o nosso personagem principal, que é o Cloud, ele é o novo membro desse grupo. É um cara meio misterioso, que não conversa muito com o pessoal, também não quer saber muito quem é que tá ali, quem é que não tá, quais são as motivações. Ele quer saber do trabalho dele, pegar a grana dele depois do trabalho e ir embora. Uma coisa bem interessante nesse começo é que, durante alguns diálogos, o Barrett, que é o atual líder do grupo, ele explica que ele não confia no Cloud, né? E o Cloud se identifica como um ex-soldier, que é uma espécie de soldado das forças especiais da Shinra, exatamente a empresa que controla esses reatores de energia macro. A gente vai ver depois que essa história do Cloud ser um soldier é meio confusa, não é bem isso que ele conta. Mas esse fator faz com que o Barrett não confie muito nele, exatamente porque o cara faz parte da organização que eles estão lutando contra, né? Então é meio óbvio que ele não fecha muito com o Cloud assim no começo. É, mas mostra também que a galera que tá fazendo a missão ali com ele, o Ed, o Biggs e aquela outra menina lá, como é que é o nome? Jesse. A Jessie, isso. Eles meio que pagam pau pra ele, né? Porra, ele é um soldier, não sei o quê. Tipo, o que que ele tá fazendo aqui? Mas meio que botam uma moral fodida nele, né? Pelo fato dele ser soldier, porque mostra já de cara que é uma linha de soldados bem respeitada, assim. Sim, o cara ser um soldier é um negócio realmente especial. Até É. assim, o Matheus jogou o Crisis Core também, eu joguei, né, Matheus? É uma verdadeira idolatria que eles tinham, principalmente pelos soldiers da primeira classe, né? Os caras tinham fã-clube, assim, entendeu? É um negócio bizarro, assim. É. É, se tu colocar o Crisis Core aí na história, é só deixar entre abrir um parênteses mesmo pra explicar um pouquinho que ele se passa antes e ele conta mais sobre soldiers, esses soldados todos. Porque tu começa o jogo, né, o 7, e tu, bah, soldier, o que é isso aí, né? Por que que o pessoal idolatra tanto o Cloud? Por que que o Barrett te odeia tanto ele? Será que é tudo isso mesmo? Aí no Crisis Core eles enfocam bastante aí, tu percebe. Claro que no jogo do Final Fantasy VII tu vai sacar toda a história e tu vai entender que é bem importante. Mas no Crisis Core eu acho que mostra mais esse lado da visão maligna. É, o Final Fantasy VII faz um bom trabalho em mostrar isso de uma maneira bem natural, né? Basicamente, aquela conversa deles já dá a entender que é uma parada foda, assim, ah, os caras são bons, né? Não é qualquer Exato, exato. cara e tal. Bom, enfim, eles vão fazer essa primeira missão e, sem entrar em muitos detalhes, a coisa mais ou menos corre bem, eles conseguem explodir esse reator. Eles deixam claro durante a missão que sacrifícios foram necessários para conseguir os códigos de acesso, coisa e tal, então. Não é uma coisa limpa, né? Não é uma coisa, a gente explode aqui, ninguém se machuca e o mundo fica mais bonito, sabe? Eu ia falar. O Cloud é importante, mas começa um level 7, né? Que nem todo mundo. Então ele não é tão bom assim, né? Exatamente, mas tá certo, né? Sim. Não vou falar sobre dissonância, não. É um RPG, foda-se, esquece isso. Não. Então, enfim, essa primeira missão ela acaba indo bem, eles conseguem explodir o reator Mako, mas o ponto mais interessante é que o Cloud, que é o nosso protagonista, ele tem uma espécie de surto no meio da coisa. Ele ouve vozes na cabeça dele, o pessoal em volta acha muito estranho, obviamente. O cara praticamente para de fazer o que tinha que fazer e fica surtando, ouvindo vozes. Depois ele volta, assim, não, beleza, beleza, passou e vamos em frente. Tá susto. Dá susto, É, vamos uma lá. coisa acho que a gente não comentou também é que o Cloud, apesar da galera que tá na missão, tá demonstrando que aquilo é uma parada mega importante, porque a corporação é maligna e tá fudendo o planeta, ele meio que tá cagando, assim, né? Tipo, ele fala, ah, tô nem aí pra essa porra. Exatamente, ele não tá preocupado com a coisa macroscópica, com o macro, sem fazer trocadilho, né? Ele não tá preocupado com o objetivo final de salvar a natureza, sei lá o que que é. Não, quero meu dinheiro e tal, porque ele é um cara que ele não sabe direito É, cara, é tipo os caras que não sua jogam. posição no mundo, É tipo sabe? os caras que não. Que jogam lixo na rua. Tipo... Vamos falar da vida real. É, isso aí. Galera, Não tá nem aí, foda-se. é mais ou menos por aí. E aí, bom, depois disso a gente vai ter um pequeno, digamos, intervalo em que o jogador pode explorar os slums, que é a favela, mais ou menos, onde a população pobre mora, e é onde o Barrett mora, os amigos dele também, e É, a e é Tifa. importante, falar da Tifa, né? Que é ela que Isso. mora lá. E aí tem toda a questão, tipo, que eles não explicam quem é o Barrett agora. Muito menos quem é a Tifa agora. Você sabe ali por cima que a Tifa é uma amiga do Cloud de infância. E aí tu vai saber futuramente no jogo. Eles moravam na mesma cidade. E ele disse que ia virar soldier pra ela. Ia trabalhar pra Shinra, e ela gostava, ela falava. O sonho da menina era, ah, tu vem aqui me buscar. Eles eram aqueles namoradinhos japoneses, sabe? Que eles Exatamente. só se dão a É mão e tal, essas um coisas assim. clichêzão, assim. É, crisão. E aí ela, ah, Até se... que é bem contado, assim, porque não é contado numa sequência tão linear, então tu vai descobrindo as coisas aos Isso é poucos. bem legal, cara, assim, tipo, Até muito pelo que eu maneiro essa ideia. lembre, mostra vários flashbacks, e até no início eles não eram bem, assim, namoradinhos, estilo clássico. No início eles meio que não eram muito amigos e tal. Aí parece que rolou um determinado momento que a mãe da Tifa tinha sumido, uma parada assim. E ela sai da cidade lá onde eles viviam pra meio que ir atrás dela. Não lembro exatamente o motivo. Aí o Cloud vai atrás dela pra meio que salvar ela, ajudar ela. E depois, quando o pai da Tifa encontra eles, ele meio que culpa o Cloud por ter levado ela Isso, pra exato. fora, assim. Sim. Aí E meio tem que outra. ali a conexão entre eles fica maior, e aí que começa meio que essa vibezinha, ah, não, eu vou virar soldier pra te proteger, blá blá. Isso. E tem a parte também que ele era bem chacotado, né? Ele não tinha amigos. Tem uma hora, eu não me esqueço dessa cena que ele tá na janela Sim. olhando a Tifa brincar com uma galerinha na rua e ele tá lá sentado só, saca? Então, Exatamente. sim, E tem uma. por que que ele era Vai chacotado? crescendo, assim. Era Não sei. loiro, né? É loiro, é. Cabelo espetado, é foda. Mas tem isso aí, E e o Barry também, né? Ali tu descobre que ele tem uma filha, a Marlene, é isso, né? Marlene. E aí, futuramente, sim, mas como é um RPG, né? Clássico, eles vão explicar depois. Mas pra gente não perder muito, a gente vai voltar a esse ponto depois. Acho que seria legal também colocar que o Barry, ele tem tanto ódio da Shinra, e ele tinha essa parada meio tensa com o Cloud trabalhar, ser soldier, porque a Shinra foi ocupada da cidade dele que tá fodida, né? Tá destruída. Sim. Porque A cidade dele foi pro eles iam, saco mesmo. a Shinra queria construir um reator Mako ali na cidade dele. E para isso funcionar, tinha que pegar o pessoal para trabalhar de escravo ali, né? Tipo, pagar pouco e toda essa questão. E aí acontece uma treta bem legal ali. A gente chega ali depois, né? Quando a gente for lá, a gente explica, porque tem a motivação do Barrett também, bem legal. Do Barrett. Isso aí. Ah, então, esse pequeno intervalo que a gente tem entre a primeira e a segunda missão serve para isso. A gente conhece um pouco mais os personagens, apesar que a gente já adiantou um pouquinho para vocês coisas que vão ser contadas depois. O que acontece agora é que tem a segunda missão, que deveria ser tudo igual à primeira, explodir mais um reator. É uma cidade que rodeada, ou a cidade foi formada em volta desses reatores. A gente tem um grande plate, uma grande placa redonda de metal que está suspensa no ar com pilares, que é a cidade, seria a cidade dos ricos. Apesar que o jogo não mostra a população, a parte de cima da cidade só é mostrada no jogo praticamente com a base da Shinra, né? É, E aquela hora embaixo. que tu corre de moto no final, tu vê que tem vários prédios, dá a entender que Isso. existe uma cidade enorme ali, saca? Em Midgard. Exatamente, seria um negócio enorme e tal. E aí embaixo a gente tem os slums, que é a favela, que é onde vive a população pobre. E aí eles vão lá explodir o tal do segundo reator. E aqui é que as coisas começam a ficar interessantes, porque além dos surtos do Cloud e tal, o importante é que a Shinra já percebeu o que estava acontecendo Então a Shinra ela se preparou para esse atentado aí, para esse segundo atentado, e ela fez uma armadilha para o nosso grupo de heróis. E o que acontece de mais importante é que o grupo acaba sendo dividido. Antes deles conseguirem fazer o atentado, o Cloud cai do plate principal, ou seja, lá daquela parte lá em cima daquela cidade, ele vai cair para os slums ou para a favela. E ele vai cair numa igreja. E o resto do grupo acaba se dividindo também. Mas o mais importante realmente é a parte do Cloud, que ele acaba caindo nessa igreja, onde tem umas flores bem no meio da igreja, que é uma coisa meio estranha assim. E ele reencontra a personagem Aelis. Reencontra porque ele já tinha passado por ela no começo do jogo. É bem rápido, mas ele cai ali, é amortecido pelas flores, e a Aelis vai ali, conversa com ele e tal. E é estranho que aquelas flores estejam crescendo ali, né, André? É um negócio meio desproporcional ou dissonante com o ambiente da Isso. cidade, né? É, gera esse conflito, assim, essa dualidade entre o tecnológico e o natural e a cidade ali, né? Qual que é o nome da cidade? É Midgar é o reino, a cidade é. São os slums, eu acho que eles conhecem só como slums, sabe? Eles conhecem como, tipo, Sector 1, Sector 2, aí é Sector Isso. 5 que Não, eles mas falam. o sec, todos os sectors mais a parte de cima tem um nome? Não tem um nome assim? Midgar. É Midgar. Midgar? É, É. tá. Bom, mas a Midgar é extremamente industrial, extremamente tecnológico, escuro, assim. E o fato daquela plantação, algo bastante natural, tá crescendo ali, gera um certo, assim. Pro jogador que tá um pouco mais atento até pra esse fato, ele vai perceber que aquilo é incomum tá naquele local. Exatamente. Daí, é claro que naquele momento, até por fato de ser uma igreja, talvez tu até possa associar que aquilo é um local um pouco mais espiritual. Mas, enfim, não dá para saber exatamente por quê. Exatamente. E aí, enfim, o que acontece é que o Cloud e a Aerys, eles vão conversar ali e tal. Só que rapidamente aparecem os Turks, né? E a gente falou um pouquinho deles, eles são uma espécie de mais uma divisão especial que está relacionada à Shinra, mas é assim, eles não pertencem à Shinra, certo? Eles são meio que terceirizados, né? E eles aparecem por ali. É, mas assim, não pertencem, mas fazem tudo o que a Shinra quer, assim, não é nada. É, Não é? mais ou menos. Não, mas é isso aí mesmo, mais ou menos por aí. Eles têm uma É, no relação. decorrer do jogo a gente. No decorrer do jogo a gente vai ver que é mais ou menos, sabe? No começo vê, parece, bah, os caras estão terceirizados, mas fazem tudo. Depois meio que tem umas intrigas ali, mais bem adiante. Yutai, Exatamente. por exemplo. Mas aí a É, gente chega lá. talvez até a questão deles sempre terem observado a Ares, mas nunca terem necessariamente tomado uma atitude, esteja ligado ao fato de que eles realmente não obedecem tudo a fio, né? Porque lembra que a gente trocou uma ideia do porquê que a Shinra já observava a Eris, mas meio que nunca tomou nenhuma atitude, mesmo sabendo que ela era uma das únicas. Sim. Tem um fator aí que vai se revelando depois que a gente percebe isso, né? Principalmente os Turks, eles não acabam ali por acaso, certo? É aquela coisa, eles já estavam de olho e a coisa aconteceu e eles apareceram na hora. Mas o que acontece é que o Cloud e a Ti, perdão, o Cloud e a Aerys, a reação deles vai ser fugir, certo? Tem alguém perseguindo, eles vão fugir, eles conseguem fugir ali naquele momento. E tem uma cena interessante que a Aerys olha pro Cloud e ela fala assim: "Ah, você tem olhos de Mako. Eu conheço esses olhos. Os teus olhos são olhos de Mako." Ela quer dizer assim, olhos de quem teve contato ou foi até infectado pela energia Mako. E o Cloud fala: "Hã? Como assim?" Tipo, ele não entende como é que aquela garota sabe disso. E aí ela desvia o assunto e meio que dá uma risadinha e sai correndo: "Ah, vamos lá, vem, né? Tu não consegue me alcançar", fala qualquer bobagem assim, e a coisa continua. Depois. É, a gente pode até comentar que a Aerys ela é meio que uma representação, assim, até falando um pouco de quem ela é de verdade, né? Mas ela é meio que uma representação da pureza, assim, né? Ela é extremamente pura, extremamente. Praticamente não tem malícia, assim, né? Ela é sempre sorridente, e ela tem aquele contato com a natureza que torna ela, tipo, um animal muito manso, assim, muito equilibrado com a natureza. Sim. É, essa conexão dela vai ser explicada logo em seguida, porque eles vão para casa da mãe dela, né? Eles vão se refugiar ali Isso, depois que acontece toda a cena que tu salva a Tifa, eles voltam para lá, na É, realidade. exatamente. É que o É que salvamento. assim, Pode é que falar, Matheus. primeiro o Cloud vai para lá e tal, e a mãe da Aerys não gosta muito disso, tipo, ah, não quero que fique muito perto do Cloud. Até Sim. ela manda ele embora, ele tem que sair de noite. né, que falou, isso não foi gravado. Ele tem que, o Cloud tem que sair de noite de fininho da casa da Eris, porque a mãe dela, ela quer que ele vá embora. Se tu sair correndo, né, o evento não acontece e tal. Enfim. É isso mesmo. Aí tu meio que imagina, como jogador, tu, pô, aconteceu alguma coisa com essa menina, ou alguma coisa, mas né, eu vou embora. Aham. Aí você tá indo embora, tu tá indo pro slam, pro Sector 7, que é o lugar onde fica a Tifo, o Barret, o pessoal, e aí ela vem atrás, Ares, e ela, não, vou contigo e tal, daí tu, ok, bora, né, acho que era só isso. Aí vocês salvam a Tifa e tal, aparece o Barret. Isso é interessante porque mostra que a Ares é bem determinada, né, tu vai perceber isso agora, sabendo a história toda, tu vê que, pô, que determinação dela de querer ir junto com ele, sabe? Isso, sabe? Ela já sabia tudo, toda a parada ali, né? Sim. E aí é legal que daí tu salva a Tifa e aí vocês voltam pra casa da Ares, e aí a mãe dela explica o que é a Ares, quem é a Ares, né? Por que que ela tá ali, por que que ela é isso, aquilo. Aí dá uma explicação razoável no começo, mas a mãe dela fala que a Ares, ela achou ela criança no trem. No trem dos setores. Sim. Ela tava sozinha. E a mãe da Ares tinha perdido o marido na guerra. É. Na verdade, ele morre depois, porque a Ares percebe. É, a Ares sente que ele vai morrer. Ah, é verdade. Percebe que ele morreu na guerra. Era na guerra não. Era na guerra que envolvia a cidade do Barret, não era? Talvez. Não, não é do Barret. É outra guerra. Não? Ah, tá. É outra guerra. Não, é de Wutai, talvez. É a guerra de Wutai. Isso, é. É, daí, não, ela explica, né, toda essa história da guerra e tal, da Ares abandonada, uhum. E aí ela adota a Ares, e aí ela explica quem é a Ares, por quê, que ela tá aqui sim e tal, e ela, que ela tem essa percepção mais aguçada. Como eu posso dizer, é aguçada, é. Aí fica por aí, sabe, eu acho legal a gente explicar bem depois o que é a Ares, porque acontece, o jogo é meio que em torno dela, se tu for parar um pouco, assim, ela que faz acontecer as coisas mais importantes da história do jogo. Não, e aí que eles saem da casa e vão, bom, vamos voltar pro setor 7. Então, o que acontece é que eles saem da casa da Ares, a Ares quer ir junto com eles e tal, beleza, o pessoal se reúne, a missão continuaria. A missão do Avalanche era explodir todos os reatores. Só que nesse momento, a Shinra é quem ataca primeiro. Eles preparam uma retaliação pesada e eles destroem um dos pilares que segura essa plate em cima da favela, em cima dos slums. É. E aí um pedaço... Setor 7, no exatamente, caso. Um pedaço inteiro, assim, comparação esdrúxula, mas como se fosse uma fatia de pizza, né, do negócio, é como eu vejo, assim, um pedaço daquele plate vai cair e o desastre é total mesmo. A Shinra é escrota, assim, ela vai matar gente inocente pra mostrar. É como se matassem, sei lá, um décimo de uma cidade só pra retalhar, assim. Exatamente. Nessa brincadeira. Matou uma galera mesmo. É, exatamente. Nessa brincadeira, três personagens secundários, que é o Ed, Biggs e a Jessie, eles vão morrer no meio do caminho. Aí é legal que tu tem que subir com o Cloud até lá em cima e no meio do caminho tu fala com eles morrendo, assim. E tu tem como demonstrar, porque tu escolhe as frases, então tu tem como demonstrar que o Cloud se importa um pouquinho, pelo menos, sabe? Ele mudou um pouquinho já daquele Cloud do comecinho do jogo. Ele fala umas coisas tipo, ah não, beleza, fica firme, tu vai ficar bem e tal. Bom, e aí tu sobe e vai, porque... É legal também comentar que, mesmo sendo personagem secundário, chegar matando, assim, a galera é meio chocante pra algumas pessoas, né? Assim, parando pra pensar até na questão mercadológica, assim, de quem não tava acostumado com RPG desse tipo, digamos, o mercado americano, assim, sei lá, tipo, o cara que tá acostumado a jogar coisas muito simplificadas, que não tem muita profundidade. É, mais superficial, assim, né? Matar personagem é um troço chocante pra algumas pessoas. Exatamente. E aí, enfim, eles vão subir lá pra tentar ver o que tá acontecendo. E aí o que acontece de mais importante é que a Aerys vai acabar sequestrada. Sim. E aí a missão do grupo vira resgatar a Ares. Inclusive é interessante que ele coloca a motivação para todo mundo. Por exemplo, a Ares ajudou a cuidar da filha do Barret, da Marlene, que ficou na casa da Ares. Se ela tivesse ficado na favela, na casa dela, ela tinha morrido. Então, o jogo gera motivação para todo mundo ajudar a buscar a Ares. E aí o grupo tem que ir para a base da Shinra. É, o legal também é que o Cloud, ele já se sente culpado aí, sabe? Sim. E aí essa culpa, ela só vai aumentando durante o jogo. E tanto que se a gente for assistir o filme, o Adventure, ele tá cabaço. E é tudo por culpa de tudo que acontece Sim, com sim. ele e a Eris durante a história. Isso já é o começo do que vem por aí, então a gente É, vai seguindo. verdade. Sim. E aí vem o que o jogador deve fazer agora é invadir o prédio da Shinra, que é onde a Eris está. Aí é legal, tem uma opção de fazer a missão de forma mais stealth, de forma mais pé na porta e vamos pra frente, sabe? Tem aquela que tu sobe as escadas eternamente, É, vai, eu acho um saco. Eu prefiro fazer stealth, cara, eu acho legal. Não é tão stealth né? assim, mas. Acho que são três, né? Três opções. Uma tu sobe pela escada, que não é tão stealth, mas. Sim. Não é. Eu acho que é. Tem uma que tu entra É que pela porta demora da. pra caralho, né? É, tem uma que tu entra pela porta da frente, assim. Tem essa mais stealth que eu não lembro exatamente como que era. É, basicamente, tu sobe no elevador, assim, tu vai o primeiro andar e sobe o elevador até os andares mais altos já, acho que é o 59. Dali pra frente, tu tem andares com várias características, que é legal, que mostra um pouquinho da sociedade que vive lá em cima. Porque o prédio da Shinra, ele é gigantesco, não é só, sei lá, empresa ou sei lá o Como se quê. fosse uma mini cidade, assim, É, uma como se fosse uma comunidade, né? cidade. Tem um andar que tem academia, tem um andar que tem biblioteca e por aí vai. E os andares mais altos são os andares corporativos. Tu vai passando por eles, quando tu chega nos andares mais corporativos, militares, aí tu tem que se esconder. Aí tu vai, se esconde ali e tal, enfim, faz algumas batalhas daquelas aleatórias com soldadinhos e tudo mais. E vai finalmente encontrar a Eris. Encontra a Eris sendo vítima de experimentos. E também, logo antes disso, é importante que tu consegue espionar uma reunião do pessoal Isso. alto escalão da Shinra. E aí, assim, fica determinado qual é o objetivo da Shinra. Tá lá o presidente, que é o pai do Rufus. Tá lá o Roxo, que é o cientista, que é importante para a história. Aí tem os outros caras, que é o Heidegger, o Palmer, que é o prefeito e tal. E o objetivo deles é chegar na Terra Prometida, na Promised Land dos Ancients. Então, esses Ancients são uma raça que existe no planeta há muito tempo, antes dos humanos e tal. Eles são uma raça especial e eles têm acesso a uma Terra Prometida onde existe uma concentração dessa energia Mako, que é essa energia que a Shinra está atrás, que é essa energia que a Shinra meio que monopolizou e transformou em negócio. Sabe? Então é bem o negócio da corporação Evil que a gente tem hoje, né? Os caras vão lá, pegam, sei lá, o petróleo, a energia nuclear e transformam em negócio, sabe? E dane-se a natureza, dane-se as pessoas. É o que a Shinra faz. Então, e o Mako, além de ser além da questão energética e tal, que a Shinra está explorando, também tem a questão de que o Mako gera as matérias, né? Então seria também uma questão da Shinra ter um grande poder nas mãos, né? É, exatamente. Eu acho que nesse ponto do jogo, assim, depois o Rojo é o cara que já tem um conhecimento maior da coisa. O Rojo que é o cientista, né? Digamos assim, ele sabe realmente o que que é essa energia Mako, certo? E a Shinra é meio que a corporação, tipo assim, quero ganhar dinheiro pra caramba, o que que me dá dinheiro? É isso aqui? Então vamos lá, sabe? Sim. Tem É, essa reunião. o Roger, inclusive, está envolvido em praticamente tudo, né? Sim, ele é um dos Cara, o personagens Roger tá. mais importantes. Sim. E aí o que acontece é que a gente acaba encontrando a Eris, ela está sendo vítima de experimentos por parte desse cientista, do Rojo, e a gente também encontra um personagem novo para o nosso grupo, que é o Red 13. Peraí, Bri. Oh. É, mas a gente descobre o que que é a Promised Land nessa reunião já? Não, não. De verdade, Ele não. só cita. Só é isso que tu sabe. É um lugar que tem Mako Energy pra caramba e, né, os caras têm interesse por causa disso. Tá, beleza. E aí a gente descobre, a gente acha a Eris e encontra também um outro experimento da Shinra, uma outra vítima de experimentos, que é o Red 13. O Red, ele é, eu descrevo ele assim, uma espécie de lobo, um ser meio, assim, tipo canino, vamos dizer. E ele vai entrar pro nosso grupo, ele vai ser um personagem jogável, porque tu acaba ajudando ele a se libertar. Tipo, teoricamente eles botam a Eris na mesma jaula que ele e vão ver o que acontece, se ele vai matar ela ou não. Mas, na verdade, ele não é um animal irracional, Racional, ele né? é um animal consciente e ele inclusive fala, né? Animais falando, Final Fantasy, tudo a ver. E aí ele acaba ajudando o grupo e ele tá contra a Shinra, obviamente. Só que a gente não consegue escapar normalmente, todo mundo acaba preso. E aí todo mundo fica ali numa prisão que tá no mesmo prédio ali, fica preso, bate um papo durante a noite, o Red já simpatiza com o grupo, mas uma coisa estranha vai acontecer. Quando a gente acorda, a jaula, a cela do Cloud, eu ia falar a jaula do Cloud, né? Chamei o Cloud de animal por tabela. É, a cela do Cloud está aberta e tem um rastro de sangue no cenário. E, cara, é bem legal porque o jogo já fica bem sinistro rapidamente, assim. A trilha também, né? A trilha sonora já muda e tal. Na Cloud... verdade, nessa parte aí do sangue não tem trilha, todo mundo fica quieto. Ah, é? É um silênciozão, né? Na minha memória era tipo um som desse, assim, sabe? Tipo, sim, sim. E aí o que acontece, assim, bom, a cela tá aberta, o Cloud sai, solta os amigos deles, fala ali baixinho, ô, pessoal, vem que tá aberto, né? Vamos saindo aqui e tal, mas tem um rastro de sangue. Esse rastro leva pros andares superiores, que são os andares corporativos, onde fica a diretoria da Shinra. E aí o que a gente encontra é o presidente da Shinra morto, e o pessoal consegue entender, principalmente o Cloud, entende que ele foi morto por um cara com uma espada gigante. Tem algumas pessoas que falam isso também. Ah, um cara com uma capa gigante e uma espada. E aí o Cloud lembra do Sephiroth, porque o Cloud conhecia o Sephiroth. E imediatamente o Rufus, que é o filho do presidente e agora novo presidente, acaba aparecendo. Sim, sim. É legal que o Rufus aparece. Você vê toda a cena, né? E todo mundo fica espantado. Nossa, quem fez isso? E o Sephiroth. E os caras, não, o Sephiroth já tá morto, cara. O Sephiroth não pode estar vivo. Ah, é verdade. Ninguém entendi. Isso é importante. Uhum. Que eu tenho um conceito. Principalmente que... o Cloud. Ele, não, mas eu vi ele morrer, não sei o quê. Aí tu fica batendo nessa tecla aí. Até que, bom, vambora. E é legal que chega o filho do presidente nessa hora de helicóptero. E aí tu vai enfrentar ele, né? Como um boss. Só tá de. Acho que é só o Cloud sozinho. E o Rufus, em vez de, pô, meu pai morreu e tal. Foda-se, ele fala, beleza, agora a Shinra é minha. Não quero nem saber, a Shinra é minha. E agora eu mando do fala, jeito que eu quiser. É, porque eles estavam os velhos aqui, agora não tem mais nenhum desse bando de velho, agora é uma geração nova e tal. E aí tu luta com ele, claro, daí ele foge depois da luta. E aí vocês ficam lá assim, pô, o que aconteceu, né? O que tá acontecendo? Exatamente. Aí vocês têm que fugir do prédio da Shinra rapidão, porque começou a vir um monte de soldado. Logicamente eles pensam que foi tu que matou todo mundo, tu e o teu grupo. E aí que tem toda a cena, tu sai da Shinra e tu se obriga a sair de Midgar. E aí tem toda a cena que o Cloud e o Barret, eles pegam um carro lá da Shinra. Que Cloud pega a moto, né? Automóveis, tem a cena do Cloud pegando a moto, que daí ele pega a moto. E tem um minigame ali, né, digamos assim, de corrida de moto. E assim, ó, e a CG que na época o cara olhava, é mais perfeito do que a realidade, tá ligado? Era um negócio impressionante, aquela CG. Mas assim, até hoje eu acho maneiro aquela CG. As CGs são bonitas, fora o tempo que passou, mas a CG não ficou tão feia e... Não ficou feia, na verdade, eu não acho. Só, claro, né, tu percebe que ela é de um tempo atrás, mas aqui a cinematografia da coisa é bem feita, sabe? A maneira como é mostrada e tal. E aí, como o Matheus falou, tem o minigame da motinho e tal, que é uma coisa que tem muito no jogo, são minigames com coisas diferentes. Tem minigame de snowboard, um monte de coisa. E aí, escapar. E aí tem a cena, né, dos minigames. Bom, se obriga a ser da cidade, eles saltam, né, da cidade. Que é legal, tá, eles enfrentam uns chefes no meio do caminho e tal, soldados correndo atrás. E aí você finalmente vai sair de Midgar, vai conhecer o mundo exterior. Sim. E aí eles, bom, primeiro vamos parar numa cidade... Vamos nos acalmar, vamos ver como é que tá a situação. E outra coisa, a partir daí, assim, meio que a linha que segue o jogo, que a linha guia do jogo é, temos que achar o Sephiroth, e vira uma corrida de caça ao Sephiroth, assim, sabe? Por onde é que ele foi? Aí vai numa cidade, ele foi pra aqui, daí segue pra outra cidade, sabe? Isso, se tu jogar o jogo meio linearmente, assim, seguindo só a quest principal... Fica isso um bom tempo, sabe? Seguindo o Sephiroth, sempre seguindo. Então eles vão pra próxima cidade, que é Calm, né, Matheus? É porque a galera fica legal de falar de... Não, é legal de falar de Calm, porque em Calm acontece uma coisa legal. Não, Calm. Porque eles chegam lá, eles, ok, vamos pra um hotel aqui, vamos dar um tempo. Sim. E aí tu conhece todas... É muito legal, porque aí tu começa a conhecer o mundo do Final Fantasy. Sim. Aí você fala com os NPCs e tal, todo mundo... Fala alguma coisa legal sobre o mundo de Final Fantasy. Tem muita coisa a ser explorada. Aí tu começa a comprar as matérias diferentes. Assim começa o jogo mesmo, né? Depois de umas 5 horas do que a gente falou até agora, aí meio que começa o jogo. Você vai pro mundo aberto. E aí, em Calm, que é a primeira cidade, como nós tava falando, o Cloud, ele senta e o pessoal fala, velho, o que tá acontecendo contigo, sabe? Assim... Uh-huh. É, o pessoal... Teve esses surtos, tu conhece... Agora a gente vai ter que conversar, né? tu conhece o Sephiroth e tudo mais, e a Tifa já te conta. Não, conta aí o que tá rolando. Aí o Cloud É legal fala. isso, né? É legal que não fica aquela coisa fria de RPG, assim, ah, não, estamos só indo, tipo, os personagens reagem à parada, assim, tipo, tá, Cloud, fala aí, pô, Isso. É o que isso tá mesmo. rolando, sabe? É bem assim. É muito legal isso. E aí ele Muito. começa a falar que ele teve uma missão em Nibelheim, que é a cidade que. Nibelheim, enfim. Que é a cidade que Nibelheim, ele né? nasceu. Tá. É, Isso. Nibelheim. É a cidade dele e da Tifa, que a gente falou no começo. E aí ele teve uma missão lá, como Soldier, é o que ele está contando, né? Como Sephiroth. E aí o Sephiroth ele fala que eles iam lá para ver o reator Mako que estava com problema. E esse reator Mako estava com problema, beleza. O pessoal da Shinra tem uma mansão em Nibelheim para ficar lá hospedado. Sim. E aí o que acontece? A Tifa, ela tá junto nessa época. Só que a Tifa, ela da cidade, ela é guia turística da cidade, ela vai junto. Eles vão lá pro Mako, reator, e acontecem algumas coisas que ele não lembra muito bem. Ele sabe que tem a Genova lá. E aí começam a explicar o que é Gênova. A Gênova, então, ela era um Cetra, que foi achado congelado na Terra. O Cetra, o que é um Cetra, meu querido João? Você lembra? Cetra é, Acho que na senão sou verdade, eu vou falar. os Cetras são exatamente os Ancients que a gente ouviu falar até agora, primeiro pela mãe da Aedes, depois pela Shinra. Na verdade, os Ancients são uma raça chamada Cetra, que é uma raça nômade que meio que coloniza planetas e tal. Então eles É, meio que chegaram. uma raça alienígena que viaja planeta, é um É, negócio meio maluco, assim. ela é alien mesmo, assim. E aí ela tá na Terra há muito tempo atrás já e tal. Só que alguma coisa estranha aconteceu com eles, né? Então. Eles sumiram, né? E... Exatamente. Opa. E a Aerys, ela é a última dos Ancients, ou do Cetra. Ela sabe muito bem disso, ela percebe, ela sabe as diferenças que ela tem, digamos assim. E exatamente por isso que a Shinra tá extremamente interessada na tal da Aerys. Ela precisa dela, teoricamente precisa dela, para chegar na Terra Prometida e conseguir o objetivo deles. Mas agora a gente está em Nibelheim falando sobre a missão no reator. Sim. E aí o que acontece? Mas de qualquer forma é esquisito, né? Que venham dois soldiers de alta classe resolver uma parada numa cidade. Isso, Exatamente. tu já fica assim, né? Porque é só pra arrumar o reator. Aí vai o Sephiroth, que ele é um Soldier First Class, e vai outros dois soldiers. Tem o Mascarado, que é aqueles personagens que tu encontra no meu caminho, e tem o Cloud, né? É, ali. E aí, é legal que ele vai lá e ele fala que o Sephiroth fica maluco depois que ele encontra a Genova e ele queima toda a cidade. E aí a Tifa fala, Exatamente. véi, mas ele Oh, queima a mas cidade, só sabe? uma coisa, antes deles chegarem na cidade, é nessa parte que tu tá na party do Sephiroth e aí tu tem uma luta com um dinossauro Isso, gigante, com um assim. dragão gigante que Sim. depois. Dragão É vermelho. muito louco essa parte, porque tipo, aí tu vê a diferença de poder entre o Cloud e o Sephiroth e tipo. É absurdo, assim. E tu tem tipo uma lutinha onde tu controla o Sephiroth, né? Então. Não, é, tu controla o Cloud, controla o Cloud, mas o Sephiroth tá na party. E aí, tu, Ah, inclusive, ele age sozinho, né? é bem comum tu morrer, porque o dragão é muito forte e tu é muito level baixo, sabe? É, tá level 1, sei lá, É tá pronto assim. legal, essa E cena ele é é legal nível, sei porque. lá, 70, tá ligado? Bom, e essa cena de Nibelheim, então, que a gente tá contando pra vocês, ela é assim, ó, ela é um ponto central da história, tá? Ela vai ser repetida, recontada, porque as coisas não são bem o que foram mostradas pelo jogo até aqui. Porque é legal que a Tifa ela comenta, não, mas eu não lembro muito bem disso. Isso, a Eu lembro Tifa. que. Porque Só que assim, a Tifa ela ela desmaia. ficou apagada um tempo, né? Ela desmaia. Aí o Cloud lembra que foi ele lá, salvou ela e tal, blá blá, que o Sephiroth foi morto. E aí, como assim o Sephiroth foi morto por causa da Genova, que era um Cetra? Tá tudo errado isso aqui. Calma aí. Se ele Sim, tava é morto, bem. ele. O Barret até fala assim, ele, velho, ele tá vivo, tá ligado? Ele matou o pessoal. Tu mesmo disse que ele tá vivo. E o Cloud, não, eu vou ter que ver isso. Vamos atrás. E aí Exatamente. o pessoal vai atrás. Nesse todo caminho que eles percorrem o continente, acontece muita coisa, sabe? É muita coisa que assim a gente não precisa contar porque não é relevante para a história. Sim. Mas tu começa a fazer Chocobo na fazenda, você conhece aquele lugar que a gente já falou na outra parte do cast, aquele tipo RTS. Ah, tá, que tem em Fort Condor, né? Tu joga um joguinho Em de Fort Tower Condor. Defense, assim, né? Tower Defense. Isso. Tower Defense, É nossa, RTS. um E minigame. aí, você vai indo até que tu descobre que o Sephiroth foi para outro continente. Que não é Isso. aquele continente que tu tava de Midgard, essas cidadezinhas. E aí você se obriga a ir atrás dele invadindo o um navio da Shinra em stealth e em Costa del Sol. até a Costa del Sol. Que tu. É a cidade costeira. É uma cidadezinha litorânea que tu entra, que é um quartel, né? O quartel-general da Shinra, Sim. que tem Tem que em cima. marchar, né? Aquela parte. É, Que é. logo antes de entrar no navio, né? O Cloud se infiltra pra poder chegar lá. Daí tem um minigamezinho ali que tu tem que marchar e É, pegar os componentes organizado, né? Essa cena aí é. Ah, é Junon, né? Acho que é o nome É, em da cidade. Shinon, que eu sempre erro a marcha lá. Eu sempre erro. Nossa, eu também É erro muito sempre. horrível. É muito legal o Junão, porque tem vários eventos aleatórios legais que tu pode fazer ali em Junão. É muito divertida Sim. essa parte. E aí tu pega ali uns summons e tal, e aí tu vai seguindo pra Costa del Sol. Aliás, eu só queria abrir um ponto aqui em Costa del Sol, que eu acho uma das músicas mais legais do jogo. Sim. A gente já falou sobre as músicas legais, mas a Costa del Sol tem uma musiquinha, é bem de praia mesmo, né? Tem, Tem uma tem. cidade litorânea, Não, tem uma tem o praia, pessoal assim, as descansando. crianças jogando bola, tá ligado? E o mais massa, tem uma hora que tu vai na praia, É. tá o Rojo tomando sol. É muito legal. Tipo, what? De jaleco. Tá É, é e o pessoal verdade, fala: o que tá é verdade. fazendo aí? Ele, cara, eu não quero saber de trabalho, É, siga o seu não, tô rumo aí. O descansando. Sephiroth tá vivo. Cara, não sei de nada, vai, só segue. E ele é E um aí, maluco que psicopata do caralho. É isso aí, bem malucão. Mas Costa del Sol é importante porque vai nos dar acesso ao Gold Saucer. Ah, Depois dessa beleza. parte de Costa del Sol, a gente vai seguindo em frente. E assim, é importante explicar que a estrutura do jogo, ela, de certa forma, não é que é linear, ele é mundo aberto, mas tu não consegue acessar todos os lugares do mapa ao mesmo tempo. É, o jogo ele te tranca, um lugar tu tem que chegar de barco, um lugar tu tem que chegar de outra maneira. Então tu acaba seguindo para a próxima cidade Ah, que normal, né? O game é design ele normal. vai meio que Não, o game ele vai design te ele vai te muito levando. bom, inclusive. Não, é muito bem feito. Eu não, nem estava criticando, só explicando para o pessoal como é que funciona. Então tu vai para a próxima cidade que está aberta para ti, sabe? Então Só um detalhe, pessoal. Nesse ponto, tipo assim, a gente tava na transição, assim, no início, que o Cloud ele era um cara individualista, que não tava nem aí pra nada, né? Mas eu não lembro direito, assim, mas como que tava a relação da galera em relação a ele? Tipo, todo mundo aceitou e atrás de você virou de boa, assim? Como é que É era? que na verdade todo mundo acaba tendo uma motivação, sabe? Tipo, o Barrett, ele ficou pé da cara porque a filha dele quase morreu, aconteceu tudo aquilo com o pessoal da cidade dele, e a única. Odiando mais ainda a Shinra, né? Exatamente, ele tá odiando mais ainda a Shinra, ele quer descobrir o que tá acontecendo. A Tifa, ela vai acabar indo por trás do Cloud, porque eles já têm uma ligação mais antiga e tal, ela quer descobrir o que tá acontecendo. O Red também tá ajudando eles. Sabe? E é basicamente eles que estão em grupo. E a Eris está junto com o Cloud também. Enfim, né? A Eris tá, quer descobrir o. É, o Cloud acaba também muito ganhando novas motivações por causa da Aerith também, né? Ele Sim. começa a se importar mais com ela, até rola meio que um triângulo amoroso, assim, e tal. Sim. Mas acho que o grupo ele tá mais unido até nesse ponto, assim. Sim, eles já começam a se unir mais e, enfim, né? Todos têm uma motivação para ir para lá. Ah, nesse meio caminho aí, eles vão passar por Corel, que tem várias partes, tem Corel Baixa, tem o Mount Corel, que é onde tem um reator Mako também. Tem reatores Mako pelo mundo inteiro, a gente vai falar disso direto. Ah, Mas é um lugar bem fodido, né? Um lugar bem sim, assim. é É a legal. galera É. vendendo peça velha, Peça peça velha de usada. qualquer coisa para Cara, esse sobreviver. lugar, depois a gente vai descobrir, porque quando tu chega ali, o Barrett ele fica meio sentido. Ele, bah, não queria vir pra cá e Sim. tal. É, E aí isso. tu, beleza, né? Aí, depois, né, eles vão explicando toda a história do Mount Coral, o que aconteceu ali de verdade, que é a história do Barrett, por que ele odeia tanto a Shinra, porque a Shinra queria construir, como a gente já falou lá no começo, um reator Mako. E ele, se não me engano, o Barrett e mais um amigo dele eram totalmente contra essa ideia. E aí o que acontece? Acontece lá, a Shinra fala: não, foda-se vocês, e começa a tirar aí todo mundo. E aí vai matando, vai destruindo a cidade, vai acabando com o processo de criação do reator. Eles queriam destruir o reator Mako, não é assim que funciona. E o Barrett ele perde a mão. E aí que ele tem aquela metralhadora que tu vê todo jogo no lugar da mão dele. Isso. Que isso foi Porque uma ele decisão perde a posterior mão. até, né? Ele não ia ter a Isso. metralhadora. E eu acho legal porque isso me fez pensar dessa vez assim, pô, o cara botou uma metralhadora no lugar da mão, sabe? Então tu pensa assim, que mundo é esse que ele vive? É Claro que é uma muito coisa doido. de ficção e é uma coisa que é legal, assim, quando o cara é mais novo, nossa, que foda, sabe? É massa até hoje, né? Até hoje, né? Quando o cara é mais novo, o cara pensa, ah, que foda. E agora eu pensei, pô, cara, que mundo de merda que ele vive, sabe? Que o cara botou. Tipo, devia ter mão mecânica naquele mundo dele que já é meio tecnológico, mas o cara botou uma metralhadora, cara. ele quer a vingança pura. E é legal que o cara que tá com ele, ele meio que tem uma intriga e ele tenta salvar o cara depois. Sim. E é ali que é ele tá segurando o cara numa ribanceira. E aí a Shinra tira e pega na mão dele, corta a mão fora, e o cara cai, morre e ele perde a mão. Então ele se culpa pelo cara, pela morte da esposa, pela cidade tá fudida, e ele teve que fugir com a Marlene pra outro lugar pra falar, não, vamos recomeçar aqui do zero. Ele tem assuntos não resolvidos, assim, né? Uma coisa bem, bem profunda e bem icônica, sendo que ele tá segurando o cara na ponte, assim. É bem legal. Mas vale isso a pena, é legal pessoal. Também. É legal porque vai costurando aí por que o Barrett tem esse ódio todo da Shinra. E é legal, né? Tipo, tu chega na cidade por um motivo que o Barrett nem queria ir pra lá, mas ali ele conta a história dele e ali tu se aprofunda no personagem e entende por que esse grupo acabou se juntando, né? Porque todos eles meio que têm a ligação com a Shinra e coisas que a Shinra afetou a vida deles e, tipo, é muito legal, cara. E aí... Bom, e aí a gente vai seguir conhecendo mais da história dos nossos personagens e a gente segue, mais uma vez, a gente não vai se aprofundar, mas o jogador vai conhecer aí o Gold Saucer, que é uma espécie de mega parque de diversões, tá? Que tá, pela geografia do local, tá conectado a Mount Coral, então você passa por ali e tal. E depois a gente segue pra Cosmo Canyon, que é a cidade de natal do Red Tortinho, aquele nosso amigo animal falante aí. A gente descobre lá um pouco da história dele. Mas o evento mais importante é quando o avô do Red, que é humano... Cara, ele é um velho humano que no jogo parece não ter as pernas e flutua, tá? Esse é o gráfico do Final Fantasy. Vou explicar pra vocês. É estranho, também acho estranho. Mas é isso aí. A cidade é bem legal e tem um observatório no topo. E lá em cima, esse avô... É o Bugenhagen, né? Isso, é o Bugenhagen. Isso. E lá em cima, esse Bugen, que eu chamo ele de, eles chamam de Bugen, que é o avô do Red 13, ou Nanak, que é o nome original dele, ele vai nos contar melhor o que é essa energia Mako. Na verdade, o que é o Lifestream. Então, o Final Fantasy tem um conceito de que esse mundo dele é uma natureza que está toda conectada. Tu não consegue extrair essa energia do mundo sem ter uma consequência. Então, o que a Shinra chama de energia Mako, na verdade, é a própria energia vital do planeta, que se chama Lifestream. Esse planeta Gaia, ele sente quando essa energia é retirada dele e ela não volta, né? Porque toda a vida do planeta é um ciclo. Tudo nasce, morre e volta pro Lifestream. E a Shinra tá tirando energia e jogando fora ela. Tá utilizando e jogando fora, praticamente sem reciclar. E ele também, a gente também acaba entendendo isso... Que a nossa matéria, que é usada para as magias, ela vem desse Lifestream. A gente já explicou isso, mas basicamente as matérias são esse Lifestream, essa energia concentrada. E o nosso amigo Red 13, o Nanak, ele descobre aí, é mostrado aí o background dele, que é bem legal, porque o pai dele foi um grande guerreiro, que defendeu a tribo dele em uma guerra, em uma invasão de outra tribo. Só que o Red, ele achava que o pai dele tinha sido um fugitivo, que na hora do aperto o pai dele tinha fugido. Mas na verdade, esse cara foi para a linha de frente da guerra, ele foi para um lugar que era fundamental para que a vila dele não fosse invadida. E ele lutou praticamente sozinho, ele segurou os caras lá naquela passagem, numa passagem que seria um ponto estratégico para a guerra, numa espécie de gargalo que dava acesso a Cosmo Canyon. E ele sozinho defendeu o lugar e Cosmo Canyon foi preservado. Então, é bem... É legal que... É muito legal a história, cara. Ele descobre isso porque o Nanak, ele pensava... O Red, ele pensava que o pai dele era um cagão, né? Sim, tinha sim. Largado a mãe e o filho. Ele descobre isso e aí tu... Porque ele ia ficar ali. O Red, ele só queria ir pra casa. Ele tava no caminho de casa. E aí ele fala assim... Eles estão lá numa fogueira, assim. Ele fala, não... Eu vou junto com vocês e tal, porque... Eu quero ser um herói que nem meu pai, né? Tem tanta certeza que eu vou ser um guerreiro igual ao meu pai e ele vai junto. E aí é muito legal. E aí surge a... E aí já temos a história de outro personagem também contada aí. E muito, muito boa, muito exatamente. Legal. E aí eles seguem pra Nibelheim, né? Que é a cidade... E aí sim, terra natal Nibelheim é o ponto... Acho que é a cidade-chave desse jogo, né, cara? Nibelheim é onde acontece tudo. O que é interessante nesse momento, repetindo, Nibelheim é exatamente a cidade onde se passou o evento com o Cloud, com o Sephiroth, e aí agora é hora de ir para lá. É onde o Sephiroth enlouquece, basicamente, assim. Exato. É, porque até aquele momento ele era um herói, e depois que ele entrou em contato com alguma informação ali que ainda não tá muito clara e tal, mas tem a ver com a Genova e tal, e os Cetras, ali ele pira e taca fogo na cidade, mata todo Exatamente. mundo, o cara tá, fica loucaço. Ele pirou mesmo. Eles seguem para lá e é legal porque é legal. É tenso o negócio porque e aí o Cláudio vai conversar com o pessoal, diz: "Ó, eu sou o Cláudio, eu vivi aqui a minha vida inteira, até que 5 anos atrás teve aquele incêndio". Aí o pessoal fala: "Qual incêndio?". "Não, tu não morava aqui". E, inclusive, é interessante porque eu até ia perguntar para vocês: por que que o pessoal da cidade desmente o Cláudio, sendo que na verdade, sim, o Cláudio ele era de Nibelheim. Ele Sim. tava lá. Vocês sabem por que que eles desmentem ele? Eu acho que é uma coisa da Shinra, né? Porque, tipo, depois que aconteceu toda aquela tragédia ali, não é meio que pra galera esconder tudo que aconteceu ali? Cara, e tem uma outra coisa, que tem uma outra possibilidade, é que na verdade a Shinra reconstruiu Nibelheim Isso é. e ela fez vários clones. Porque vocês lembram que tem aqueles carinhas de capa preta pelo cenário inteiro, assim, depois vai aparecendo? Um monte de carinha de Sim. capa preta e eles vão morrendo. Eu não sei se o Matheus lembra. Sim, lembro, lembro. É porque assim, só para explicar um pouco mais essa parte para o pessoal não ficar totalmente perdido, o incêndio acontece de verdade. Só que no Crisis Core, que é o jogo anterior, né? O jogo anterior em história, né? A gente sabe que foi lançado 1000 anos depois. Mas o acidente acontece de verdade e tu pega uns documentos lá na época do jogo e eles falam que a Shinra reconstruiu a cidade. Em pouco tempo, não sei quantos anos foi, mas ela reconstruiu a cidade. E aí ela colocou alguns clones na cidade. Isso tu vê nos papéis em Crisis Core. Sim. E aí tu não sabe, né? Tu vai jogar o Final Fantasy VII antes, provavelmente, né? Na época, tipo, tu ficava mesmo em dúvida. Tu, mas o que que tá acontecendo? Qual é a verdade? O Cloud tá maluco. O Cloud tá piradaço mesmo. Sim. Vamos É seguir com a porque história. ele dá sinais de que ele é meio maluco mesmo, né? Tipo. Isso, daí tu Não, chega ali e tu ele pensa, tá se pô, tá tudo encontrando errado, cara. totalmente. Ele é o cara assim, ele é o clássico protagonista que perdeu a memória. Sabe? Tá perdidão no mundo, assim como o jogador que tá começando ali e não sabe de nada. Sim, e a única pessoa que meio que corrobora assim com as ideias do Cloud é a Tifa, porque ela mora ali, mas ela também não lembra muito bem, então tu fica meio naquela, tipo, confuso, né, assim. Então, em Nibelheim também, a gente vai na tal da mansão da Shinra, famosa, e a gente vai descer numa biblioteca, que é onde o Sephiroth passou muito tempo lendo sobre os Ancients, ou Cetra, lendo sobre Genova. E o que o Sephiroth acha que é a verdade é que a Genova é a mãe dele e que ele é o escolhido para ser o herdeiro do Cetra. E aí ele Assim, fica ele acha numa ilusão maluca dele, né? numa Assim, não ilusão. que. Exatamente, ele, por isso que eu coloquei, ele acha, e só que isso é ilusão na cabeça dele. E aí, é nisso que ele pira total com o pessoal. A gente vai entrar nessa mansão com o Cloud, vai ver essa biblioteca e tal, e esse cenário vai nos entregar no jogo depois, não exatamente agora, mais um personagem, que na verdade ele é um personagem que pode até não ser encontrado, ele não é obrigatório pro jogador, mas é o Vincent Valentine. Mas é agora isso? Como eu falei, tu até tem evidência que tem alguma coisa estranha ali. Tu consegue abrir o Vincent depois, não consegue abrir agora. É, depois, depois, né? Tá. Isso, mas não é muito depois, não. É. Tem, tem. Não Tá, demora não, tranquilo. tanto. Não, não, é que o Vincent, tipo, é logo depois também. Tu pode abrir ele. Mas na segunda vez que eu joguei, eu consegui. Eu não lembrava que ele dava para pegar ele logo, logo. Aí, cara, eu peguei ele lá pelo segundo CD só e fiquei Sim, lá na upando ele, só frente. ele, assim. Exato. É. Mas dá pra fazer isso agora já, logo no começo do jogo. Sim. Ah, Tá tá, certo. beleza. E aí o que acontece? A gente encontra o Sephiroth nessa biblioteca lá embaixo. Ele fala algumas coisas ali, né, meio desconexas, e fala É. que tá seguindo para o Mount Nebel, que é exatamente o. É, ele fala de uma reunião, né? Porque os caras de preto Isso. ficam falando, ah, vamos pra reunião, a gente tá falando. Eles ficam meio que falando do Sephiroth e falando de uma reunião, um negócio meio desconexo. É Aí bem o isso aí. Sephiroth fala pro Cloud se ele vai pra reunião também, mas depois fala que ele não tem direito. Umas coisas bem malucas, assim. Mas aí ele vai embora e deixa todo mundo confuso. É isso aí. Depois a gente passa por esse Mount Nebel. E depois do Mount Nebel, a gente passa pela nossa próxima cidade, que é onde a gente conhece o Cid. e a gente chega nessa cidade de Rocket Town, onde tem, até no mapa mundial aparece ali por fora, tem um foguete, um montado numa base, mas é legal que ele é velho e tá meio caindo, assim, sabe? E aí, chegando em Rocket Town, a gente conversa ali com o pessoal da cidade, e o que marca essa cidade é um foguete espacial chamado Shinra número 26, que ele pertenceu à Shinra, e o cara que era o piloto e o responsável por isso aí é o Cid. Pra quem conhece Final Fantasy há tempo, Cid é um personagem que tá em todos os jogos, com o mesmo nome, mas sendo um outro personagem. E esse Cid, como eu falei, ele era o piloto de um foguete que nunca conseguiu ser lançado, né? A Shinra, nas suas ambições, queria lançar esse foguete ao espaço lá e tal. Só que o Cid, ele era um cara... Antes deles conseguirem retirar o Mako do chão, assim, que nem eles fazem lá em Midgar, né? Com aqueles reatores... Eles tinham a ideia de ir pro espaço para conseguir energia. Eles estavam meio numa corrida armamentista, energética, sei lá. Exatamente. Até porque eles estavam envolvidos em guerras e tal. Isso. Acaba conhecendo um pouco disso depois e em outras mídias até. Mas enfim, o Cid vai conversando com a gente, conta a história do foguete dele, que é muito legal. Eu achei uma parte... Pô, cara, até emocionante quando o Cid conta lá da... Sentimental, né? Tem uma cientista que... Ela não é mulher dele, né? Acho que não. Ela não é mulher dele, mas uma outra espécie de cientista, ou enfim, que ela ajudava ele com o foguete, ela trabalhava na parte técnica lá, só que a mulher era muito obcecada, sabe? Por perfeccionista. E aí, quando eles estão prestes a lançar o foguete, e era o sonho do Cid ver aquele foguete ser lançado, ela fala que tem um erro num tubo de oxigênio ou de alguma coisa assim, tem um erro aqui que eu sei, e os caras falam, não tem nada, vamos, e ela fica lá no meio do negócio, tipo, ela vai ser carbonizada se ela ficar lá e o foguete foi lançado. E aí o Cid, nossa, é engraçado que o Cid é o cara que mais fala palavrão, sabe? Ele xinga pra caramba, tipo, porra, que sabe, que merda, que caramba tal, essa mulher não sabe. E ele é obrigado a cancelar o voo, porque ele não consegue, obviamente, matar a mulher que era, tipo, amiga dele, ou trabalhava com ele há muito tempo. E, mas rola, cara, meio que um romance dele, assim. É, exatamente. O jogo não deixa claro, parece assim que ela meio que... É tipo, ela cuida dele, sabe? Ele é aquele cara todo... não todo errado, mas ele é aquele cara grossão, que faz as coisas do jeito dele, e ela tá sempre por trás, cuidando de tudo, assim, sabe? A trilha sonora... Eu acho até interessante, até num ponto meio psicológico, né? Porque ela continua vivendo ali com ele muitos anos depois do lançamento ter sido cancelado, até meio que numa relação de culpa, assim, né? Tipo, ela se culpa por não ter deixado ele... Totalmente, isso aí é bem ele claro. Ele realizar o sonho dele, que era o sonho dele ter a parada voando, e ela fica em uma relação de dependência, ele depende dela, é um negócio complexo, assim, é engraçado olhar por esse sim, lado. Sim. Ela fica bem culpada mesmo com a coisa toda. Mas o que essa cidade e o que essa cena toda vai nos ajudar a progredir no Final Fantasy VII é porque eles têm um pequeno avião ali no local, o Cid tem. A Shinra chega lá no lugar, pra variar, o pessoal da Shinra tá atrás sempre da gente e do Sephiroth também. Eles tentam tomar esse avião, mas no meio de brigas e lutas com o Palmer, que é o prefeito lá, tu luta com o gordinho como uma espécie de boss. Eles acabam danificando, você tenta fugir no avião, mas eles acabam danificando esse avião que é o Tiny Bronco. E ele vai virar um dos nossos primeiros meios de transporte mais avançado assim, no jogo. Ele é um avião, mas com esse dano ele vira quase que um barco. Ele navega pelo mapa do cenário como nas partes só em alguns pedaços desse cenário, certo? Ele viaja na água, aquela mais baixinha, assim, isso, mais perto da costa e tal. E aí você pode... depois que tu pega o avião, o Tiny Bronco, tu pode dar a volta em todos os continentes. Exatamente. Não consegue exatamente liberdade total, porque... Nas águas profundas ele não vai, mas continua seguindo, dá pra se movimentar bem mais já, né? Bom, depois de conseguir esse novo meio de transporte, o nosso grupo vai continuar perseguindo o Sephiroth, e a dica que a gente tem é que ele foi pra um outro continente do mapa, é um outro continente mesmo, menor ao norte, onde tem um templo, que é conhecido como o Templo dos Ancients. E assim, a coisa, apesar de a gente estar em tese antes da metade do jogo, ou quase na metade do jogo, a coisa parece estar se encaminhando para um ponto crítico já. E a gente ainda nem sabe a verdadeira motivação do Sephiroth. Então a gente vai para esse templo existe aí uma nova quest que a gente não consegue entrar no templo ainda, a gente precisa de uma chave especial, que é uma Keystone. Conseguindo essa chave, eles entram lá. É interessante que a gente encontra um Turk, que é aquele Tseng. Ele tá ferido no local, na entrada do templo, e ele dá a entender que foi o Sephiroth que fez isso. E a gente consegue entrar finalmente no templo e descobrir do que o Sephiroth estava atrás. Então, na verdade, o que esse cara quer é a Black Materia, que é uma matéria muito poderosa, capaz de invocar um meteoro sobre Gaia, que é o planeta onde se passa o jogo, e causar um grande ferimento no planeta. Ah, mas o que o Sephiroth quer? Ele quer que destrua o planeta inteiro? Na verdade, não. Ele quer que esse ferimento cause uma grande concentração do Life Stream. Reação do planeta, né? Exatamente, uma reação. Ele sabe dos estudos dele lá na biblioteca que quando ocorre um evento no planeta, tipo uma catástrofe, alguma coisa, o Life Stream se concentra naquele lugar. E ele acha que se ele causar o maior ferimento possível no planeta e se concentrar lá, ele vai conseguir absorver essa energia toda e virar uma espécie de um deus, assim, e controlar tudo. Esse motivo, é interessante que esse motivo dele é meio, tá, eu viro deus e controlo tudo e eu penso, e daí? Mas ele tá... Ele fica mas tá, meio... é um plano clássico, assim, né, virar um deus. É porque ele achava que ele era o escolhido. Sim, ele acha que ele é o escolhido do Cetra e que ele ficou muito maluco depois de Nibelheim. Então, é meio que a motivação dele. Só pra pra explicar essa parte assim, rapidamente. Pra ele sair com a Black Materia, alguém tem que ficar. Nesse caso, quem fica é um personagem totalmente aleatório que a gente conheceu em Gold Saucer, aquele parque de minigames antes, que é o Kate Sith. E você não sabe quem é o Kate Sith. Até que tu descobre, opa, como é que o pessoal da Shinra sempre soube onde eu tava? Porque assim, a trupe do Cloud tá atrás do Sephiroth, e a trupe da Shinra tá atrás do Sephiroth e da trupe do Cloud. Então o pessoal da Shinra sempre sabia onde é que tava. Sim. Cloud e ligeiramente o Sephiroth. E aí, nessa parte descobre, olha, o Kate Sith, ele era um espião da Shinra. Sim. Ele é aquele boneco disfarçado, controlado por alguém da Shinra. Lá na Shinra, lá mesmo, lá na Midgar. Tá. E aí tu, putz, que tá aqui esse cara? Um bosta, né? Vamos bom. Né? É que ele é fala, todo não, cômico, olha só. Né? Ele é um bichinho meio de pelúcia gigante. Ele é um, ele gato é um, em eles cima. Chamam de, eles chamam de Mug, né? Isso. Ele é um Mug, ele é um bicho branco meio grande e tem um gato em cima, sabe? É muito bizarro. É cômico. E aí tu, ok, né? Vambora, né? Tem que ter esse. É coisa de japonês, né? Tipo, enfim. E aí tu descobre que é um cara que tá controlando esse bicho por trás. É um cara da Shinra. E aí esse cara ele falou assim: não. Eu vou me sacrificar aqui, eu vou ficar aqui, vocês saem com a Black Materia e tá tudo certo. Que o Sephiroth ele consegue fugir aí. E o pessoal... Eu me confundi. Assim? É o gato que tá em cima, mas ele... O cara tá controlando o bicho de baixo. Ou controla os dois, eles são uma esse coisa... Corpo, controla os dois. Esse corpo, controla tudo. Esse corpo é um brinquedo, tá ligado? Ele deixa bem claro, esse meu corpo é um brinquedo. Isso, é um brinquedo do Gold Saucer. É, só isso. Ele é tipo um robô, ele vai pulando. Um fruto, assim. Isso? É bizarro. Ele não caminha, ele vai pulando. Ah, assim, caralho, é agora eu tô lembrando. É como se fosse um cara controlando remotamente, assim, né? Tipo, isso. Ele... É. Caralho, e aí, por isso que ele sabe. Tudo que o pessoal do Cloud fala, a Shinra tá sabendo por causa do. Sim. E aí ele meio que ele se safa ali, né? O Sephiroth já foi com a Black Materia, o tempo vai desabar e ele fala, não, vou ficar aqui, vocês têm tempo de fugir. E aí o pessoal foge e ele morre. Ele se identifica com a causa dele. Alta. É. Só que daí ele morre, entre aspas, que ele volta depois com outro boneco, sabe? É, ele consegue outro corpo, simplesmente, sabe? É, só isso. É bem simples. E aí eles aceitam que ele vá junto, sabe? Eles, não, eu vou junto. Vocês simpatizam com a causa, vambora. Sim. E é importante porque eu pensei, nossa, esse bicho é um idiota quando eu joguei a primeira vez. Que merda é essa, né? Alívio cômico, é tipo um bicho que tá aí bem japonês. E não, ele tem toda essa profundidade. E depois, no final do jogo, tu vai saber quem é o cara que tava controlando, que vai te ajudar a destruir a Shinra junto com ele. E daí fica pasmo, assim, quem é o cara, sabe? Sim. Meu Deus, eu não imaginava que era esse personagem. É, o Final Fantasy VII, ele tem esses vários camadas de profundidade de história, assim, que, cara, não é fácil de fazer, sabe? É muito legal, né? Não larga nenhum personagem lá do nada e, é isso aí mesmo, sabe? É um boneco. É. Não, sempre tem alguma coisinha a mais pra te descobrir, né? Não, não, eu não lembrava que o Kate Sith tinha isso, mas agora que vocês falaram eu lembro, eu lembro dele contando e tal. Isso. Bom, e a gente consegue então a tal da Black Matéria, só que aí entra em cena o nosso amigo Sephiroth, ou Sephiroth, e entra em cena o Sephiroth e ele consegue essa Black Material do Cloud. Como? Ele simplesmente chega perto do Cloud, o Cloud surta total e ele fala pro Cloud: me entrega essa matéria. E o Cloud entrega. E aí, cara, é meio que uma decepção até com o personagem, sabe? O Barrett mesmo, ele deixa isso bem claro, assim. Ele fala: Sim, é muito legal. pô, cara, tipo, não. É assim, ó, não dá para confiar nesse cara. Ele tá maluco, ele tá pirando toda hora. E ele entregou a chave pra destruição do mundo O planeta. pro Sephiroth, sabe? Aí a coisa fica tensa, fica difícil e tal. Mas, enfim, né? Não, é aí que o Cloud desmaia, O né? Cláudio desmaia, mas E aí eles chegam quando na tipo, é na próxima cidade do mapa mesmo, que eles saem ali de monte do templo e tal. E aí eles acabam em Gongaga, que é a cidade do personagem do Chris Score, que tem toda a linha. Daí tu acorda no hotel e ele fala pro Barrett: olha, cara, eu tô bem mal mesmo. E ele fala: eu não consigo, eu tenho medo do Sephiroth, eu não consigo nem me entender, não sei o que tá acontecendo comigo, porque eu não faço ideia. E o Barrett fala: olha, por mim eu te deixava aqui, sabe? Eles falam, eles têm Exatamente. uma briga assim. E aí eles: não, vamos continuar, a gente vai ter que ir atrás dessa questão toda. E aí eles sabem aonde o Sephiroth tá, porque ele falou, né? Sim. Que onde é que ele ia colocar a Black Materia para chamar o meteoro. E eles vão atrás, e eles vão para a cidade dos Ancients. Isso mesmo. É que o importante é que a Aerys, o Cloud, ele tem um sonho nessa parte aí e tal, que ele conversa com a Aerys. E a Aerys, Isso, ela muito legal. segue direto para a cidade dos Ancients. Nessa parte ela É. se separa deles. Ela separa, porque tu fica: meu, cadê a Aerys? A primeira coisa que ele faz quando ele acorda: não, a Aerys foi pra lá e tal. Ele: putz, é verdade, ela foi pra lá. O que que ela foi fazer? Ah, ela foi salvar o mundo, sabe? Ela disse Já que tu que foi babaca. E aí? ela disse pro Cláudio assim: tu cuida de ti mesmo e deixa que eu vou cuidar dessa questão, porque a Aerys, ela tem noção que ela tem uma missão. E a gente já pode adiantar isso, ela ganhou da mãe dela uma matéria especial também, que é a matéria branca suprema, que chama Holy, né, a matéria sagrada. Essa matéria é a única que pode combater a matéria negra, a Black Material, que o Sephiroth conseguiu agora. Só que a Aerys, ela não sabe que essa matéria tem esse poder exato. Ela sabe que ela tem o poder de ajudar o mundo, digamos assim. Então, por isso que ela vai tão determinada exatamente para uma espécie de ponto zero das coisas, que é a Cidade dos Ancients. E ela segue, e aí o Cloud, depois, quando ele volta assim, mais ou menos, ele fala: é para lá que a gente tem que ir. Bom, até como o Matheus falou dessa cidade de Gongaga, que é a cidade natal de um personagem bem importante chamado Zek, o Cloud fala que ele tá com medo, que ele não entende a si mesmo e tal, mas agora é seguir para a Cidade dos Ancients. E o grupo segue para lá, dá para ir direto, tem algumas outras coisas para fazer no jogo, mas dá para ir direto. E agora, nessa cidade, a gente vai ter o finalzinho do primeiro CD de jogo. E provavelmente uma das cenas mais marcantes dos videogames, durante muito tempo, né, Matheus? Ah, Vai muito bom. acontecer nesse cenário. Não tem muito o que enrolar antes disso. Eles chegam lá, andam pelo local até achar a Aerys e o Sephiroth. É uma dungeon, você enfrenta algumas batalhas e tal. O lugar é muito bonito, é todo, assim, parece que ele é todo formado pela própria natureza, uma cidade esculpida na natureza e tal. Você desce até uma espécie de fonte assim de energia e encontra a Aerys lá. E o interessante é que ela tá ajoelhada rezando, concentrada, quietinha na dela, Pacífica, né? Pacífica. pacificamente. E quando o Cloud chega lá, o Sephiroth começa a agir de novo e o Cloud começa a surtar. E quando ele chega na frente da Aerys, o jogador é obrigado a comandar o Cloud e apertar o botão de ação para fazer o Cloud levantar a sua espada, aquela Buster Sword gigantesca, em direção à Aerys. E aí tu olha e tu fala: cara, eu não vou matar a Aerys, sabe? Eu não vou dar uma espadada nela. E ela tá quieta ali rezando, ela não se mexe. E ele levanta a espada, prepara o golpe, mas não consegue bater. E aí nisso, o Sephiroth, o anjo de uma asa só, desce da parte de cima desse templo. Ele desce do, não é bem do céu, mas é da parte de cima do templo, com aquela espada dele, que é uma katana gigante também, apontada para baixo, E ele não, cara, o cara não pensa duas vezes. Ele atravessa a Ares no meio e acabou, né? Acabou pra ela. Ela morre aí. E fica morta. Não tem nada de... Não tem Resurrection, não tem Phoenix Down, não tem nada. É legal que... Pra nós, assim, falando no podcast e tal, essa cena ela marcou muitas pessoas na época, hoje em dia. Todo mundo já sabe que isso acontece. Uh-huh. A música é muito bonita. Mas como jogador, se tu... A gente, claro, a gente foi cortando mais pra história, mas se tu for acompanhando a jornada da Alice até agora e a narrativa dela com o Cloud, os diálogos entre eles e a questão até do Gold Saucer, tu pode ficar com ela, escolher ficar com ela, ter mãozinho com ela o jogo inteiro, ou não, pode ser um grosso também, né? Mas ninguém consegue ser grosso com a Alice. E aí, ela morre, sabe? Ela é um personagem muito importante e ela simplesmente morre no fim do primeiro cenário de jogo. E aí é uma coisa que choca o pessoal, sabe? Ela morreu, foi o Sephiroth. E agora, não só se tu imagina, tinha dúvidas... Imagina se tu é o jogador que tá com interesse amoroso nela, né? Tipo, é, né? Tem essa opção. Fica dançandinho com ela, dando florzinha pra ela, aí chega e taca a espada na coitada. Exatamente. É bem isso aí mesmo, sabe? Tu, putz, vamos ficar junto no final, né? E aí ela morre. E é legal que... Se tu tinha uma vontade de atrás do jogo, do Sephiroth como jogador ainda, agora tu tem mais uma. Então, não é só o pessoal, por causa do Sephiroth fez isso comigo, com aquilo. E eu acho muito legal que uma vez eu li no Kill Screen, se não me engano, que o Sephiroth agora, ele invocou o jogador também. Porque ele matou um personagem do jogo, sabe? Então, tu que tá jogando como pessoa, tu vai se sentir ofendido e tu vai querer matar esse filho da puta. Exatamente. Porque tu começa a interpretar o personagem, né? Vira uma coisa mais roleplay, né? Porque tu fica assim, caralho, precisa matar esse filho da puta, não sei o que, e todo mundo quer fazer isso. Uma coisa interessante é exatamente que a Alice, ela fica parada nessa cena. E assim, o Sephiroth, ele chega rápido ali pra matar ela, e chega de repente. É bem chocante. Mas o Cloud, ele vai chegando perto dela devagar, e levanta a espada, e ela fica ajoelhada rezando. E isso é bem interessante, porque a gente vai entender que a Alice... Ela não tá olhando pra ele, né? Ela tá de costas. Ela não tá, mas ela, assim, teoricamente ela teria visto ou ouvido alguma coisa assim. Ela não tá de costas pro Cloud, ela tá de frente pro Cloud. O Sephiroth que chega pelas costas. Mas, assim, ela fica parada ali. E o jogo dá a noção de que ela entendeu muito antes do jogador e dos personagens qual era a missão dela. E a gente vai ver isso praticamente só no final do jogo. Mas, a partir daí, o pessoal fica... bem desolado mesmo, não sabe muito o que fazer, mas obviamente a quest principal vira pegar o Sephiroth e impedir a destruição do mundo. E eles vão passar por uma cidadezinha que eu lembro que no começo eu não gostava dessa cidade, que eu falava, não tem nada aqui, mas na verdade tem muita coisa, que é Icewind, é a cidade do gelo, porque você tá subindo a montanha em direção à parte norte mais gelada do mapa. É, porque assim, né, esse templo dos Ancients aí, ele é bem escondido, né? Ele tinha que pegar uma chave pra entrar ali, tinha milhões de coisas que a gente não contou, né? Sim. Mas você entra ali, aí tu acaba saindo nesse lugar, nessa cidade do gelo, que é a parte gelada, a parte norte. E nessa cidade, acontece uma coisa muito legal, porque é a cidade que a Yufana morava lá, saca? Ela morava ali. E quem é a Yufana? Quem é a Yufana? Ela é a mãe, né? A mãe da Ares. A mãe original da Ares. É, a mãe original, né? Não é a mãe adotiva. Não, é que ali, a Yufana, tu descobre que ela mora aí porque tu chega numa casa e no porão dessa casa tem alguns vídeos. No porão? É no porão mesmo? Não, é, não, é num porão disso. De uma casa. É num porão de uma casa. É tipo, é totalmente aleatório, saca? E aí tem os vídeos lá, umas fitas VHS. É meio estranho, né? Falar isso. E... tem algumas gravações do que aconteceu, e aí tu anotou aqui os nomes, eu não vou lembrar. O nome é a Crise Original, que aí explica a história do Cetras. Então, na verdade, aqui a história do Cetras se revela melhor, e a gente falou que o Sephiroth achava que ele era um descendente de um Ancient também, e que a Genova era como se fosse o Cetra original, uma coisa assim. Isso. Na verdade, não. Os Cetras haviam colonizado o planeta e tal, e há 2000 anos atrás, o que aconteceu foi que a Gênova, que é a grande chamada de a grande calamidade, ou a calamidade dos céus, a Gênova, ela é também um alienígena, que ela é como se fosse um vírus, ela é uma coisa ruim, assim, que destrói planetas. O capiroto. E tal. É o capiroto em pessoa, e ela chega na Terra e causa uma grande ferida no planeta. E os Settlers vão para lá, os Ancients e provavelmente o Lifestream e tudo mais. Só que a Genova ela acaba infectando os Settlers e acaba com eles. É por isso que eles estão em extinção, entendeu? E é por É, isso. E pelo que essa é eu uma. li até num negócio assim de compilado da história do Final Fantasy, no início, quando ela caiu, ela até, na verdade, ela se infiltrou entre os Cetra, se disfarçou de Cetra e foi Sim. infectando eles aos poucos. Não foi tão drástico assim Sim. É, quanto eu não. uma cratera, assim, mas ela foi meio que aos poucos fazendo a limpa dela e matou uma galera fodida. E é legal porque isso é meio que a explicação do jogo de por que que tem monstros por tudo quanto é lugar, sabe? E tipo, tu vê que na verdade aquele mundo ali, ele tá acostumado com aqueles monstros, sabe? Ninguém estranha. Nossa, tem um bicho minotauro na beira da praia, sabe? É um negócio assim, não, a galera. É, tu percebe que o pessoal tá acostumado, né? Não, são os caras, beleza, moram aqui, é assim mesmo, sabe? E aí tem toda essa parte aí que o Matheus falou dos vídeos que contam a história da mãe da Alice. Então, na verdade, tinha um cientista da Shinra, que era o professor Gast, que ele meio que desistiu da Shinra e foi morar lá e conheceu o Isso. Ifal. E É, na aí. verdade, ele está envolvido na pesquisa do Dr. Rojo É, ele era lá envolvido. no negócio de Nibelheim, né? Eles começaram aquela pesquisa lá, mas ele meio que desistiu depois que ele viu que o Rojo era um maluco e eles Sim. começaram a fazer testes em pessoas, etc. Aí o Gast É, vazou. porque. É, na realidade eles pegaram a Genova e aí que ele vazou, né? Porque os testes em pessoas, porque eles Isso. pegavam o vírus da Genova, tiravam o DNA e colocavam em humanos e testavam para fazer soldados perfeitos. Que é É. todo aquelas caixinhas de soldado dentro que estão se tornando monstros. Que daí, nessas horas, já passou por Nibelheim, tu viu ali, né? Tu vai pra... Em Nibelheim tem uma parte legal que se tu colocar cabeça para ver desses vidros que tem os soldados presos, tu vê monstros saindo. Sim, é muito E massa. aí o cara até cai assim, tipo, nossa, que é isso, sabe? O que que tá rolando? E aí tu É descobre bem que macabro, né? o Guest e o Rojo, eles estavam envolvidos nisso, em fazer um exército superior pra Shinra. E só que eles não sabiam tudo isso da Genova, sabe? Que ela é um vírus e tudo mais. E foi, enfim, foi dali que saiu toda a merda do jogo também, né? Que Sim. É, o Rojo sabia mais, né? O Gast, que ele é meio que um cara que ele ficou arrependido daquilo que ele tava fazendo e desistiu da Shinra, né? Foi embora, correu. Isso mesmo. E aí, então ele conhece a mãe da Eris e tal. E aí tem toda a cena em que exatamente o que gerou o fato de que a Eris foi encontrada pela sua mãe adotiva lá. E a mãe original dela tava junto, morrendo. É uma cena que é mostrada nesses vídeos, né? Que o pessoal da Shinra não ia deixar barato o fato de que o Gast desertou, digamos assim. E eles vão atrás deles e rola tiro, rola um monte de coisa, que na verdade o vídeo fica escuro e tu só ouve. O Gast morre e a Ifauna foge com a Eris, né? E aí o que acontece é que a Ifauna morrendo leva a Eris para longe e ela acaba sendo encontrada pela mãe adotiva dela, que é a Elmira. Mas, enfim, o nosso grupo aí tem que continuar buscando o Sephiroth. E eles, depois de Icewind, essa é a passagem para eles subirem a montanha e chegarem na cratera do norte, que também vai ser um cenário bem importante. Depois de subir, tal, tem minigame do snowboard, que é legalzinho, mas é meio chatinho de controlar, não é tão fácil assim. Tem bastante coisa. Passa por ali, tu vai chegar na cratera, que é o local onde a tal calamidade dos céus caiu há 2.000 anos atrás. O que acontece lá é que, até é engraçado que o jogo te obriga a colocar o Cloud e a Tifa no grupo para prosseguir. Eles vão encontrar o Sephiroth novamente lá por perto dessa cratera Recuperam a Black Material. e ali eles vão conseguir recuperar a Black Material. Tu enfrenta, assim como em outras cenas do jogo que a gente não ficou descrevendo demais, você enfrenta na verdade é o Cloud, o Sephiroth em forma de Genova, assim, é um negócio meio estranho e tal. Ele fica numa forma toda estranha. E aí tu consegue recuperar a Black Materia e o jogo também te faz escolher um personagem do grupo para guardar a Black Materia, porque obviamente ninguém mais confia no Cloud para ficar com ela, né? Nem o jogador e nem os personagens do jogo. Só que logo depois disso, chega o pessoal da Shinra num airship, num navio voador, que é um veículo Clássico, é clássico no Final Fantasy. clássico de Final Fantasy, né? Tava faltando o airship, né, cara? E aí eles chegam lá nesse airship que é interessante porque esse veículo vai acabar sendo nossa, vai acabar sendo do jogador. Mas, em seguida dessa cena toda, o Cloud ele entra numa ilusão do Sephiroth. Depois dessa cena da luta com o Genova, barra Sephiroth, e da recuperação da Materia, o Cloud ele entra numa ilusão em que eles aparecem em Nibelheim em chamas. O Sephiroth fala pro Cloud, assim, tu é um clone, meu, tu é um clone que falhou. Tu não é nem um ser humano de verdade, tu não tem pai, mãe, nada. Não tem passado, tu é um clone. E ele fala pro Cloud que ele nunca teve Nibelheim. E pra provar isso, ele tira uma foto, que tudo isso na ilusão, tá? Tu joga ali, tu mexe e tal. Ele tira uma foto do bolso ali, que é uma foto que teoricamente era o Sephiroth, o Cloud e a Tifa. E ele mostra pro Cloud que, na verdade, quem tava na foto era o Sephiroth, a Tifa e um outro soldado chamado Zack, que é um cara de cabelo preto e tal, soldier, primeira classe. E daí sim o Cloud pira total, porque ele fala, caramba, então eu nunca estive lá mesmo, sabe? É, e faz total sentido, né? Porque até aquele momento ali, principalmente quando tu chega em Nibelheim, fora do sonho, né? Tu ninguém te conhece, todo mundo fala, ah, não, mas tu nunca morou aqui. Ele vai na casa onde os pais dele moravam e não tá a mãe dele, o pai dele. Não tá a mãe dele, é outra pessoa. É, a gente esqueceu de falar disso antes, mas... Então tu olha assim, putz, ele é um clone do Sephiroth feito a partir das células de Gênova e, meu Deus, uma vida... É uma loucura, assim. É. E também nessa ilusão eles aparecem na tal da Terra Prometida, na Promised Land, junto com todo mundo, inclusive com o pessoal da She-Ra. Na verdade, assim, ó, depois da ilusão, tá? Eles aparecem na floresta, que seria a entrada ou a própria Terra Prometida. E aí tá todo mundo lá, tá o pessoal da China, tá o grupo do Cloud, né? O Barret, a Tifa, todo mundo. E o Rojo, ele confirma, né? Esse cientista lá, ele confirma a teoria do Sephiroth. E o Sephiroth aparece dentro de uma espécie de casulo. Aí ele invoca o Cloud e adivinha? Mais uma vez o Cloud entrega a Black Materia pro Sephiroth. É muito, muito foda isso. Cara, e é numa CG, assim, ó. E é uma CG massa, tá ligado? O Cloud tá no... O Sephiroth tá no casulo e o Cloud bota a mão pra dentro do casulo, assim, com a Materia e larga. Porque, assim, ó, a Materia, no meu caso, eu deixei com o Red 13, tá? Com o Nanak. Tu escolhe um membro do grupo pra deixar ela, como eu falei. Aí tá, como é que sumiu? É porque dá um surto no lugar, tipo, cai uns raios, dá um surto. O pessoal da Shinra acaba se ralando e perdendo o airship deles, que acaba ficando contigo, porque o Cid e a tripulação dele conseguem recuperar o airship. E aí a Black Materia também some, e o Cloud pega. Isso que é loucura, é o Cloud sendo controlado pelo Sephiroth. Sim. Pra completar, a gente tem o surgimento de um, vamos dizer assim, os inimigos barra personagens importantes, que são as Weapon. Essas Weapon, elas são tipo o planeta se protegendo da destruição ou de qualquer coisa que ameace ele. É, porque assim, o planeta, quando ele tá em ameaça, ele criou as Weapons. As Weapons são monstros gigantes, tipo, sei lá, Pacific Rim, pra vocês terem uma ideia. E as Weapons, elas protegem o planeta. Elas são originalmente elas foram criadas para defender o planeta da Gênova, quando ela caiu há muito tempo atrás. Só que os Cetras acabaram conseguindo meio que acabar com a Gênova, trancar ela, congelar ela, sei lá. E aí as Weapons ficaram meio que em estado de hibernação durante o tempo todo. Mas o planeta meio que, de uma maneira extremamente ativa, manda os Jäger, né, do planeta, assim, pra matar o Sephiroth, porque... Não, é mata, ó. O planeta tem uns mechas, tipo, muito maior que um Gundam, assim, tá ligado? Tipo, bem natural isso. É tipo um Avatar se fosse legal, tá ligado? É engraçado porque as Weapon, elas são até um pouco meio robóticas, assim, né, se tu parar pra pensar. Tu vê que tem uma parte biológica, mas elas parecem muito mais um mecha de anime japonês do que outra coisa, isso. Sabe? É engraçado, né? Por fato de ser uma coisa da natureza, talvez seja... Do planeta. Meio que uma coisa do planeta, mas uma reação ruim do planeta, né? Porque não é uma coisa assim, o planeta fazendo algo com energia e paz. É um negócio assim, o planeta saindo pra guerra e sai uma coisa meio não natural, assim. Tipo, conceitualmente é bem interessante. É, bem assim. Bom, e aí, na verdade, nesse momento a gente já tá se aproximando dos eventos finais do jogo, assim, não tem... Apesar de ter algumas quests que são obrigatórias pra você conseguir prosseguir com a história, a coisa tá chegando pra um desfecho, porque agora que o Sephiroth conseguiu a Black Materia, ele finalmente invoca o meteoro, essa magia. Até legal perceber quem olhar o logotipo do jogo, Final Fantasy, classicamente, ele traz a grande ameaça ou o grande vilão do jogo no logotipo da capa, sabe? Então, se vocês olharem o logotipo do Final Fantasy VII... É o meteoro. É o meteoro. Então, é agora, finalmente, ele invocou o meteoro. É legal porque tu consegue ver a todo tempo esse meteoro no céu chegando na Terra quando tu tá navegando pelo mapa do jogo. Então, tu vira pro, sei lá, tipo, pro norte, ele tá sempre lá pra te lembrar que ele tá chegando. O que acontece depois é que a cena é bem... Não confusa, né? A cena é bem... Acontecem várias coisas. E a Tifa e o Barret acabam sendo sequestrados. Eles acabam presos pela Shinra. E eles vêm lá... E essa cena é muito legal. Que eles vão pra Junon. Eles são presos em Junon. E isso, aí eles acordam... De volta pra Junon. E aí... Pô, já visitou o mundo inteiro, né? E aí Junon, eles têm aquela base da Shinra. E é legal que o Barret e a Tifa, eles acordam, uma CG muito legal também, né? E eles veem que o meteoro tá caindo, saca? E eles, putz... eu acho que fudeu, a gente sabe? Não... É essa cidade que tem uma arma gigante, né? Isso, a gente ia falar agora, porque acho que é até legal falar agora, porque Junon tem essa base estratégica e ela tem um mega canhão. E esse canhão é um canhão de Mako. É o mesmo canhão que tem em... que eles levam depois pra Midgar, pra atirar contra o Apple. E aí eles veem a Weapon chegando, né? O ataque da Weapon. Acho que é CG também. Nossa, e a CG é animal, cara. Cara, que CG massa, cara. Porra, de 97, cara. E aí o Weapon tá pra atacar logo a cidade e eles largam o canhão de Mako, né? Na Weapon. Isso. É muito foda isso, cara. Muito foda. Só que a Weapon, ela consegue atirar, né? Ela consegue atirar. Ela ataca e é isso que dá oportunidade pro Barret e pra Tifa escapar. É, que acaba abrindo um buraco ali no local onde eles estavam trancados e tal. É, né? Vamos. Bem ali, né? Certo. Exatamente. E aí A Weapon é uma coisa bem japonesa, né? Bem tipo Kaiju ou Angel do Evangelion, assim, um negócio. Isso. Que... totalmente. Combina muito, assim. E aí a Tifa e o Barret conseguem escapar do local que eles estavam presos. O Kate Sif aparece e o grupo se reúne, porque o Cid, ele chega com o Highwind, que é o airship da... que era da Shinra, e todo mundo escapa nessa nave aí, nesse airship. O que acontece é que a tripulação do airship, ela tava sob domínio da Shinra, mas não quer dizer que eles concordassem com eles, ou que eles achassem isso legal. Até tem um pequeno histórico dessa tripulação com o Cid. Então eles explicam por que que eles aceitam o comando do Cid na nave, sabe? E é óbvio que o cara mais certo para pilotar essa nave era o Cid controlando a tripulação. E aí... a gente tem que seguir agora pra finalmente voltar lá pra Cratera do Norte, porque o Sephiroth foi pra lá invocar o meteoro e conseguir destruir parar com esse negócio de meteoro e acabar com o Sephiroth de uma vez por todas. Aí o jogo dá uma pequena voltinha ali a mais pra ter o que jogar, digamos, que é conseguir as Rio de Materias, que é uma quest. Não tem por que ficar se enrolando muito, você consegue as Rio de Materias. Elas dão acesso ao jogador a mais magias, ou magias melhores, se você for mais... E agora é assim, né, cara? E ali, além disso, tu tá livre, sabe? Tu tá com a Highwind, pode fazer o que tu quiser no mundo, e aí é aquela clássica parte. Tá aberto mesmo. E aí tem um monte de sidequest, um monte de coisa bem legal pra fazer. Tu pode voltar pra Gold Saucer agora, tu pode fazer os eventos que acontecem lá. Então, assim, libera o jogo aqui mesmo, nesse momento, sabe? É tipo Mas quando a história... tem a Black Omen no Chrono Trigger, assim, cara, vai. Sim, sim. E inclusive, talvez não é bem uma side quest, mas um evento que não é obrigatório no jogo, isso é interessante, mas que é mais legal do jogador fazer é voltar pra Nibelheim nesse momento. Não teria por que voltar pra lá. Só que se você for pra lá, a gente vai finalmente entender o que aconteceu naquele dia 5 anos atrás. Isso. Lá em Nibel. Se a gente voltar pra Nibelheim, a gente vai ver a cena lá em que o Sephiroth encontra a Genova, surta, o Cloud tava lá, sim, não é que ele não tava. Só que quem era o Soldier First Class era o Zack. Esse Zack, ele chegou a ser amigo do Cloud, e o Cloud era um soldadinho de baixo escalão. Ele não conseguiu ser um Soldier. Ele foi pra Shinra pra ser Soldier, pra ser o bonzão, e não conseguiu, ele falhou. E o Zack... Ele admira o Zack e tudo mais, eles viram amigos, isso aparece bem no Crisis Core, no outro jogo. Mas enfim, o que acontece lá é o seguinte, o Sephiroth chega lá, e aí chegando lá no local onde o Sephiroth encontrou a Genova, a gente vai ver o que realmente aconteceu. O Sephiroth foi pra lá junto com o Zack, pra cumprir uma determinada missão. o Cloud estava lá como um soldado simples da China. É, aí que é legal, aquela parte que a gente já falou antes que existia um soldadinho normal com aquela roupa que a gente já enfrentou em todo o jogo. É, era o soldado Cloud. Genérico do jogo, soldado, né? Soldado básico, né? Com um capacete que cobre o rosto e tal. Isso, era o Cloud ali. E aí que tu percebe, não, mas ele estava lá, só que nem ele lembra de que maneira. Então ele entrou nas memórias do Zack, pensando que ele era o Zack. E isso a gente vai descobrir, assim, profundamente mesmo, tu vai entender essa parte só no Crisis Core. Assim, eu tenho dúvidas quanto a isso, porque tava falando offline até com o João, que tem uma cena depois que ela é contada, melhor, assim, mais explicada com o Zack, quem era o Zack, qual é a importância do Zack. Mas ela é aleatória, tu não, tipo, ela não faz parte da história. Tu pode ver ela, mas ela não é obrigatória pra ser feita, entendeu? Então, eu fiquei com essa dúvida na segunda vez que eu joguei, e aí eu já tinha jogado o Crisis Core duas vezes, então tipo, tá, agora faz sentido. Ah. Mas explica aí, João, o que acontece aí com o Zack, quem é Zack? O que acontece é que esse Zack, ele é um cara que virou Soldier, porque ele admirava o Sephiroth e outros Soldiers First Class lá do... Criaram os fodões do lugar. É ele que vai pra Nibelheim com o Sephiroth. E quando acontece toda aquela confusão, que o Sephiroth pira, encontra Gênova, bota fogo na cidade, acontece todo mata, tipo de... Mata, morre, bate na mulher. a Tifa vai atrás do Sephiroth porque o pai dela foi ferido por ele. E o Zack vai atrás. O Cloud tá lá como um soldadinho de baixo escalão. Aí a Tifa tenta entrar na câmara da Gênova, o Sephiroth ataca ela. A gente já viu essa cena outras vezes. Só que a gente achava que o Cloud chegava lá pra salvar ela. E na verdade quem chega é o Zack. Inclusive ele acreditava nisso, ele contou isso. Isso mesmo. Só que aí o Zack, ele briga com o Sephiroth nessa câmara. A CG do Crisis Core principalmente é muito animal. E o Zack acaba ferido. E aí o Cloud chega. E aí sim, aí o Cloud chega como um soldadinho lá com a roupa. O Cloud chega lá. Aí que tá. Porque, e ajuda assim, o Cloud chega lá, ele tira a máscara. E ele pra falar com a Tifa, que ele vê a Tifa caída, ele tira a máscara, e aí lá, tu veio me salvar, eu vim. E aí ele misturou as memórias nesse ponto. Exatamente. E é legal de ver que ele vê o Zack também ferido, que o Zack era um baita amigo dele, que ajudou ele. E o Zack também era forte pra caralho, né? Assim. É. Ele e aí era um altíssimo também. Isso, é legal que o Sephiroth tá lá assim, tu só vou aqui, arranca a Gênova e tal. Ele olha pra trás e o que tá fazendo aqui, o pirralho? E o Cloud enfia a espada nele, a Buster Sword, né? Que é a espada do Zack que caiu no chão e o Cloud pegou. É, aí que tá, a Buster Sword era do Zack, né? E o Cloud, ele pega a espada e ele ataca o Sephiroth meio que de surpresa, assim, aquela coisa, sabe? Nem tô dando bola e o cara vem por trás e... e aí que tá, ele enfia a espada no Sephiroth e o Sephiroth cai e ele cai num outro lugar, que é um porão lá, né? E tu não vê, sabe? Tá todo mundo ferido. O Sephiroth cai lá embaixo num lugar e no macro reactor tu pensa, bom, o Sephiroth morreu, sabe? Sim, né? Sim. Por isso que o pessoal pensou, o Sephiroth morreu. Tem a cena também que é importante, é uma coisa que me deixou confuso, acho que quando eu joguei, que é quando o Sephiroth, o Cloud chega, enfia a espada nele, aí ele meio que vai lutar com o Sephiroth, mas o Sephiroth é muito mais forte. Aí ele chega e enfia aquela katana gigante, atravessa o Cloud, mas o Cloud consegue jogar ele pra baixo do reator, né? É o Cloud tem isso. Exatamente. Tira uma força oculta ali e ele meio que joga o Sephiroth pra baixo, e aí que eles acreditam que o Sephiroth tá morto. Exatamente. E aí. E por que, gente? Como que ele conseguiu fazer isso? É porque o Cloud. É que assim, o Rojo e o Sephiroth falam pro Cloud assim. Tu é um clone inacabado do Sephiroth. Tu é nada. Tu é isso aí, essa mistura de células que deu errado. Só que na verdade não. O Cloud é um cara, ele era de Nibelheim e tal, só que ele sofreu experimentos por parte da Shinra. Primeiro ele sofre uma contaminação por energia macro. Ah, isso foi depois, João. Mas mais ou menos nessa parte aí do jogo. A questão é que ele ainda não tinha sofrido experimentos do Rojo. Foi depois que deu isso aí. Aí é que eu não sei, talvez. Foi isso que eu li. Foi tipo assim, ele derrotou o Sephiroth, né? Daí, tipo, o mestre da Tifa chega, cata a Tifa e leva ela embora. Até mostra naquele anime que vem junto com o Advent Children. Aham, isso. E daí, ali que o Rojo pega o Cloud e o Zack. E fica experimentando com eles, tá ligado? Durante 5 anos, até aquele momento que o Cloud e o Zack morrem. Dura 5 anos até o Zack morrer? Não, é logo depois, não é? Dura 5 anos. Ah, tá. Tá bom. Porque, sim, porque eles ficam presos lá como É, eles experimentos ficam. do Hojo. E aí dá tempo da Shinra reconstruir a cidade, porque tu sai do porão lá e aí tu. Isso no Crisis Core, tá, gente? Isso não aparece no É. Final Fantasy VII. É só pra explicar a história. Porque tu sai de lá e tu. Ué, mas não tinha pego fogo a cidade? E aí é aquela história que eu contei aqui. Tu procura uns documentos lá no Crisis Core e tu acha que. Não, peraí. Tem clones aqui na cidade, a cidade foi refeita pra abafar todo o caso. Porque a Shinra, né, vamos combinar, ela não pode ser a culpada de um acidente, uma cidade pegou fogo, sabe? E aí eles jogam a culpa no Sephiroth, mas eles fazem tudo isso. Peraí, não aconteceu nada, vamos abafar aqui. Então é muito legal isso, que daí o Cloud acorda todo desmaiado e tal. E aí, isso no Crisis Core, o Zack leva ele no colo durante boa parte do jogo, ali, a parte final. E aí isso tu vê no Final Fantasy VII mesmo, que é aquela cena que eu te falei, que É, ela essa é. cena aparece. Ela, sim, mas essa cena aqui, ela não é obrigatória no Final Fantasy VII, como eu falei antes, eu não achei essa cena. Tem que voltar lá Claro. pra mansão pra pegar essa cena, que é o que acontece depois disso. Que tu sabe que, até ali no jogo tu sabe, não, o Cloud, ele foi ali, ele salvou a Tifa e beleza. Ele não era ele, era o Zack, ok. Mas tu não sabe o que aconteceu depois, quem era Zack, por que que o Zack não tá mais aqui. E aí, João, onde Exatamente. é que tu vê essa cena do Zack? Porque eu não lembro. Cara, como tu falou, tem que voltar para Nibelheim, mas é nesse ponto do jogo já quase no final, tipo, é quando Isso, é tu bem perto do final. só falta ir para a Cratera do Norte e enfrentar o Sephiroth. E aí, se tu voltar para Nibel, tu entra na mansão e, enfim, faz alguns eventos lá e acaba tendo esse flashback aí. E aí o É, que tem acontece é uma que coisa também que é bem louca no jogo, que na verdade quando o Cloud. Porque o Zack morre, né, tentando salvar o Cloud, e o Cloud meio que chega na cidade e ele encontra a Tifa, que é aí que começa o jogo, né? Tipo, ele entra em contato de isso. novo com a Tifa, e aí que a Tifa fala: "Ah, eu tenho um grupo terrorista aí, me ajuda, blá blá blá", e Sim. o Cloud acredita que ele é o Soldier que o Zack era, né? E também Exatamente. isso Então, parece, a e gente as pode. células da Genova que estão inseridas no Cloud fazem com que ele consiga manipular a mente da Tifa para Tifa acreditar na história dele. Lembra disso? Nossa, Isso. não lembro. É Exatamente. por isso que ela corrobora com as ideias do Cloud sobre o Ah, tá. passado, porque ele manipula a mente dela também, sem querer, assim, meio tipo, entra numa pira assim que ela acredita no que ele tá Sim, falando. sim. É complexo, né, gente? É complexo. É, mas o que acontece no final ali, que é mostrado no Final Fantasy VII, nessa cena aí no Crisis Core, é que no final disso tudo, o Zack, ele consegue fugir com o Cloud, aí o Cloud sofre a contaminação por Mako, o Zack dá uma roupa dele de Soldier pro Cloud, daí finalmente o Cloud pega essa roupa que a gente conhece ele do Final Fantasy VII, só que quando eles estão fugindo, a Shinra chega neles, consegue chegar, mais uma vez alcançá-los, e o Zack protege o Cloud a qualquer custo, só que a Shinra chega com muito mais soldados e artilharia pesada de fogo, e eles metralham o Zack até a morte, cara. É, Assim, então. para não deixar dúvida, teoricamente, né? E aí, e o Cloud. Ah, por que que a Shinra não matou o Cloud? Porque eles não se importam com ele. Eles, ah, Na esse cara, e esse cara realidade, aqui? aí que Fala. eu que me refiro que tem um erro de continuidade no jogo, porque Sim. no Final Fantasy VII é o que acontece, a história como ela é contada. O Zack ele morre por um tiro de sniper quando É o que eles estão mostra atrás do caminhão que mostra no no OVA anime. também, né? É. E no anime, no OVA também, o Zack leva um tiro de longe, enquanto eles estão numa caminhonete lá pegando carona pra ir pra cidade de Midgar, pra Sim. se refugiar e tal, e acaba. Só que no Crisis Core, não, no Crisis Score, a caminhonete lá para um certo ponto, e o Zack fala, não, a gente vai a pé aqui, porque a gente não Sim. pode ser visto. Aí ele tira o Cloud lá desmaiado, ele esconde o Cloud num lugar porque ele vê soldados. E aí ele fala, bom, vou enfrentar os soldados. E aí que tem. Claro, é pra deixar mais bonito o final do É, Crisis mais Core. dramático, assim. É, É. também, né? Então já tem spoiler do Crisis Core aqui, que o Zack morre. Mas ele morre de um jeito diferente, porque ele vai lá, ele tenta assim, ah, eu vou conseguir. E ele vai enfrentar o soldado, isso aqui é muito soldado. E aí ele fala, bom, a minha parte eu tentei, eu consegui cumprir. E ele fala assim, olha, não, a gente não vai contar toda a história do Crisis Core, mas é legal que ele conhece a Eris, tem toda essa questão dele ser o primeiro Sim. namorado da Eris. E ele fala, aí que ele fala pros Turks, nessa era, né, um pouco Para antes que proteger ele liga ela, né? pro. Para Ele fala assim, ó, oh, proteger velho, eles. protege ela. E aí tu liga com a cena da igreja, porque quando o Cloud ele cai lá na igreja, que tem a Ares, os Turks já chegam assim, né? Eles, não, vamos Sim. atrás. E aí que daí tu faz toda a ligação, pô. E ele falou só com o Rude, né? E aí o Rude é um dos Turks. E aí tem toda a ligação ali, porque que eles não sequestraram a Ares antes e tudo mais, por causa do pedido do cara da She-Ra, que era o Zack. Então é muito legal essa cena. É isso aí. E na verdade, assim, uma das coisas que eu acho mais foda nesse jogo é justamente a história do Cloud, né? Tipo, porque quando ele chega na cidade e ele tá de capacete na cidade de Nibelheim no passado, né? E tá o Sephiroth e o Zack, ele chega a comentar no jogo que na verdade ele tá de capacete, ele fica com o capacete e não se apresenta pro resto da galera da cidade porque ele tem vergonha de não ter conseguido se tornar um Soldier. Então, tipo, mostra o quanto aquilo era um peso para ele, né? Tipo, ele queria ser forte, ele queria proteger a Tifa, ele queria ter o orgulho dos pais, da família dele, mas ele não conseguiu se juntar ao Soldier, ele era só um soldadinho comum. E quando ele chega na cidade, ele tá de capacete porque ele não quer demonstrar a vergonha que ele mesmo sente que passou. Não que as pessoas fossem apontar para ele jogar pedra, Não, mas mas é um é que é mais um fardo. motivo, é que é mais um motivo para ele ter esse problema todo de dupla personalidade. Isso é. É porque ele vai criando uma realidade alternativa na cabeça dele. Sim. E aí ele vira, quando o Zack morre, ele vira o Zack, vamos dizer, né? É, porque ali, naquela história, ele era mais bem-sucedido do que ele realmente era na vida real. Tipo, uma parada, porra, muito louca, cara. É, muito legal. Bom, mas agora a gente está chegando realmente no final e tudo o que falta aqui é dar uma passadinha em Midgar rápido, porque tem um Weapon indo direto para lá. E a Shinra coloca o canhão dela, que estava em Junon, em Midgar, absorve toda a energia macro que eles podem e conseguem matar um dos Weapon, que são vários Weapon, na verdade. E eles conseguem matar um deles. O que rola nessa cena é que a gente tem o nosso encontro final com o Rojo, onde ele faz aquela revelação que eu falei antes do que na verdade ele fala que o Sephiroth é filho dele, que é um negócio muito louco, deve ter a ver. É que assim, é que na verdade Sim. o Rojo ele pega essa mulher que é a mãe do Sephiroth quando ela tá grávida e já começa a fazer experiências. Eu Ela era uma entendi que ele cientista também, na verdade, né? Junto com o é, ele Rojo, foi aí ele eles se fez algumas. apaixonam e ele, enquanto ela tá grávida, ele injeta células da Genova nela grávida. É isso mesmo, essa mulher é a Lucrécia, Isso. né? Tem mais uma coisa que o Vincent, na verdade, era apaixonado por ela, mas Isso. nunca conseguiu ficar com ela. A gente tava Porque o discutindo Vincent é isso meio antes, ele imortal, ficou. né? É, É que não, o eu Vincent é não, não. um experimento. O Vincent é um. Assim, ó. O Vincent é um ex-Turk e ele é um experimento. Ele sofre experimentos na mão do Sephiroth. Então, eu questiono vocês, o Vincent é um ex-Turk, isso é dito, mas tem um jogo de celular sobre os Turks que a gente falou lá no começo, e eu Ah, não que é o sei se ele Before aparece, Crisis. sabe? Eu não sei se ele aparece como Turk ou se ele é Ah, ele citado. pode nem aparecer, mas Não, enfim, acho que não ele disse nada. Mas é aparece legal, como. acho É porque que. tem um jogo só do Vincent também, né? Que dá foco um Sim, pouco que é na o. história dele. Cerberus, não sei o que, Mas esse Turk é of o Steve Cerberus. Jobs. Mas isso acontece anos depois do filme até, então é outra vibe, Ah, é? assim, Ah, já. tá. Eu não sabia. É outra Não, então, parada mas mesmo. ele era um Turk que ele meio que vai dar assistência pra essa galera de Nibelheim, sei lá. É, Isso, isso. na época que estava começando as experiências ainda, daí lá ele se apaixona pela Lucrécia, mas a Lucrécia já era apaixonada pelo Rojo, aí rola meio que um triângulo ali, ele meio que é frustrado, mas existe um conflito ali entre eles, em que o Rojo tenta matar a Lucrécia, alguma coisa do tipo, e o Vincent tenta proteger ela. E o Rojo fica experimentando em cima do Vincent, daí ele vira tipo um. É isso Bah, mesmo, eu não. sabe por quê? Porque nessa parte é legal. No Crisis Core também fala isso, só que tá bem escondido. Porque no Crisis Ah, Core tu tá. chega, né, nessa parte em Nibelheim, tu fica lá na mansão, né, aprisionado. E aí, depois, aquela lance que tu acorda, tu, Cloud, como Cloud e Zack, tu. Essa questão, tu pode futricar na mansão e tal. E tem uns boatos correndo que existe um pessoal, um cara Turk que ficou maluco e foi aprisionado ali. Isso. Porque na realidade Ah, não é tá. bem isso. E tu sabe que esse Stur que é o Vincent, tipo, tu já jogou o set, sabe? Aí tu sabe, não, é o Vincent tá ali, é uma situação legal a ele, sabe? Só que ele não ficou maluco, é toda essa experiência que o Rojo fez pra falar, ó, se fudeu. E como eu tava É. É falando porque pro João, ele não fica. o Rojo é assim, ó, se tu desmaiar perto do Rojo, ele faz experimento em ti, tá ligado? Nossa, Essa é é. boa. Tu dormiu do lado dele, ele injetou célula da Genova no teu pescoço, tá ligado? É, o bagulho é louco. Tanto que, continuando com a história, ele injetou células da Genova nele mesmo, e agora, como eu falei, o canhão pra atirar no Weapon tá em Midgar. Eles estão pegando energia macro pra atirar no Weapon. Só que o Rojo tá desviando energia macro pro Sephiroth. Porque o Sephiroth é o filho, sei lá, biológico ou não importa. É tipo, é o filho dele. É, o Rojo é um pau no cu. E o Rojo enlouquece total. O Matheus falou bem, é a criação perfeita. É isso aí. E aí o que acontece? A gente enfrenta o Rojo se transforma e tal. É legal porque, tipo, como o André falou, o cara mete. Acho que ele meteu em tanta gente que falou, cara, só dá merda, vamos colocar em mim isso aqui. Vou me injetar que talvez colhe alguma coisa. Mas é, cara. Porra, o cara meteu na mulher grávida, ele viu um rato num gatinho, cara. Qualquer pessoa. Tava loucaço, tava loucaço. O cara tava descontrolado, cara. Puta. Também, porra, o cara tinha célula de Gênova pra caralho, né, cara? O cara. A Gênova tava meio despedaçada porque ele arrancava um pedaço dela a cada 5 minutos pra fazer uma postura. Meu, que sinistro. Bom, aí enfim, a gente acaba com essa porcaria desse Rojo, né? Enfrenta ele numa batalha aí e termina com ele. Agora sim, agora a cratera do norte ela fica aberta pra gente e é hora de ir acabar com essa história. Chegando lá, a gente tem a dungeon final do jogo, que é o terceiro CD. E sim, a Square fez um CD só pra última dungeon do jogo. Porque tem várias CGs, assim, e tal. É que também, né? Ali tu tem a opção de explorar o mundo também, né? Eles não, o mundo todo tá aberto, né? Sim, tá aberto. Tem o jogo completo, e... ali, então tem cena. No terceiro CD tu pode... Na realidade, no segundo CD tu já pode enfrentar os weapons, aquele que fica embaixo da água, o Omega Weapon, e aí tu pode fazer umas sidequests bem interessantes do jogo. Gente, tipo, a gente vai falar, mas tem muita coisa. Dá pra descobrir coisas dos personagens, assim, coisinhas pequenas, mas dá pra sacar alguma coisa. Tipo dá isso que o João falou do Zeke. Umas 10 horas criando Chocobo e cruzando entre eles também, né? Fora isso, tem, pode pegar umas matérias secretas durante o jogo, que elas não fazem parte da história, assim, principal, mas elas são matérias, aquelas quatro são especiais, enfim. E aí a gente vai pra dungeon final. E nessa cratera tem quase que uma cidade lá dentro, tão grande que é. A gente vai descendo, enfrenta diversos monstros até chegar no Sephiroth. E realmente não tem enrolação. Desculpa. E realmente não tem enrolação. A gente chega no Sephiroth, enfrenta, como toda batalha final de Final Fantasy, são várias formas. Primeiro tem a Gênova, a gente enfrenta algumas formas da Gênova. Finalmente, quando a gente vai enfrentar o Sephiroth, já transformado também. Não, é legal porque assim, eles vão enfrentar o Sephiroth sabendo que talvez não dê certo. Eu acho que é legal colocar essa motivação dos personagens assim, porque eles estão lá, acontece toda a cena de Midgar com o canhão e tal, e tu é obrigado a destruir o Weapon, né, no final do segundo CD, porque o canhão não dá conta, e aí eles falam, gente, acho que cada um pode ir pra sua casa, e é legal que eles tomam, acho que algumas horas, eu não sei se é um dia inteiro, algumas horas pra, sei lá, meio que resolver as pendências deles, sabe? Cada um quer ir pro seu lugar fazer alguma coisa e o Cloud fica com a Tifa, que eles têm um momento meio românticozinho ali e tal. Isso que não rola nada, né, obviamente. Mas eles meio que resolvem as coisas todas e eles falam, olha, gente, talvez essa é a última vez e a gente vai tentar. Se não der certo, o meteoro vai cair e deu, sabe? É isso aí, a gente fez a nossa parte. Parece que são 7 dias até o meteoro cair, 5 a 7 dias. É uma coisa assim, eu não lembro exatamente então, o tempo. Então é mais ou menos isso. São alguns dias, então eles falam, olha, quem quiser... Né, passar em casa, dar tchau, ficar lá, tipo não quer voltar mais. É isso aí, mas, cara. Deu um tempo livre. É massa, porque é um negócio tenso, tá ligado? Não é um jogo assim, não, vamos lá, vamos enfrentar. Cara, tá caindo um meteoro na Terra, tá ligado? Tu não vai segurar com as mãos. Não tem como. Então, assim, o Nanaki, o Red 13, ele pode voltar pra Cosmo Canyon e encontrar o avô dele morrendo. Então, é que é legal porque o Bugen ele vai junto nessa hora. Ele entra na nave. Antes tu pode encontrar com ele e pegar a última arma do... O último limite do Red, ou a última arma dele. Mas o Bugen, ele fala que ele tem que ir lá ver isso de perto, né? É, que é um evento que nunca vai acontecer de novo. Talvez seja o fim do mundo, ou não, ele vai junto. Isso. Ele vai junto, ele vai no Highwind, no Airship. Mas enfim, depois o legal é que todo mundo volta de repente, assim, o Cloud e a Tifa, eles estão no Airship, eles dormem lá, e aí quando eles acordam, tipo, pensando, ah, beleza, é só a gente aqui, vamos tentar pegar o Sephiroth agora, aparece todo mundo de volta, sabe? É muito legal. Inclusive o Kate City também tá. Que é aquele Kate City, que era o cara da Shinra. E aí tu descobre que ele era o Reeve, se não me engano, não é? Isso, é o Reeve. Reeve? Putz, eu não lembro. Não é o Reeve, é o... É o Reeve. O Kate Sith é o Reeve. Que é um dos caras que mandavam na Shinra, né, cara? Ele tava lá metidaço com o Rufus toda hora. Nossa, caralho, é verdade. Ele aparece no meio dessa reunião, ele é um cara importante, na real. Ele é um cara foda, e aí ele... Ele tá em todas as cenas importantes. Em Midgar aparece ele, porque... Quando o Eppon atira, o Rufus morre e tal, e o Reeve, ele meio que foge, assim, ele se dá bem e tal. É muito maneiro, cara. Enfim, eles derrotam a Genova, e a hora de enfrentar o Sephiroth é a luta de boss, com algumas fases diferentes, mas o mais importante é que, assim, a luta ela nem é difícil, mas é a música. Que a gente já falou no tópico, nosso tópico de música, na primeira parte, mas, cara, essa batalha de boss, ela vale pela música. Quando eu joguei a primeira vez, foi tipo assim... Cara, eu tô jogando a batalha mais foda dos videogames. Porque One Winged Angel é provavelmente a composição mais épica do Nobuo Uematsu, cara. Eu acho que ele tava muito conectado com essa história quando ele compôs, sabe? E aí, Matheus, Então, o que acontece nesse final? acontece que o meteoro ele cai na Terra de algum, ele tá muito perto, e aí você vê várias cenas assim em animação, por exemplo, a Marlene em Calm Land, em Calm, olhando da janela, assim, o meteoro caindo, o Barret preocupado com ela, e todo mundo assim, na High Wind já, depois que o Sephiroth tá morto, indo embora e falando, não, não vai funcionar. A gente tentou usar a Holy, que é a White Material, e não funciona. Ela consegue tapar um pouco o meteoro, isso que não vai. E o pessoal pensando, acabou. Tanto que é interessante essa CG, eu acho que é uma das únicas da Square, na série Final Fantasy, que tem legendas, e os personagens, eles não É, têm voz. eles não falam e tem a legenda na CG, né? Isso, e eles estão falando ali na CG, né? Tipo, ah, É. deu merda, não sei o quê, acabou tudo. E aí, o que acontece? A Terra mesmo, o Lifestream, ele começa a sair pelos poros da Terra, digamos assim, e ele, tipo, toca uma musiquinha muito legal, É, a e aí música é muito boa. ele consegue segurar o meteoro, o Lifestream. E aí E a aí, gente é tudo entende o que aconteceu. aquela energia macro que o pessoal tava tirando, sabe? Sim. Parece que a Terra entendeu que os humanos tentaram fazer a coisa certa, no Não, caso, o e tem grupo do outra Cloud. coisa, assim, dá para perceber isso antes, mas aí a gente entende por que que a Eris tinha entendido antes dos outros Isso. e por que que ela ficou tão paradinha lá na hora que o Cloud quase matou ela e o Sephiroth acabou matando. Porque eu entendi que ela finalmente se juntou ao planeta, sabe? Que de certa tem alguns diálogos do jogo que dão a entender que os Ancients, tipo, o objetivo final dos Ancients, ou etc., seria voltar para o planeta, porque tudo é uma coisa só, né? Isso, Tudo exatamente nasce, isso. morre e volta. E a Eris, ela se entrega, ela cai no Lifestream e fica lá. Isso. Porque na Porque cena da assim, morte. é um paralelo com a gente também, né? Tipo, Sim. é uma metáfora assim para tipo, quando tu morre, tu se junta à Terra de novo, dá energia para outros seres vivos, é uma coisa assim que eles pegaram e transformaram isso de uma maneira muito mais visual, mas Sim. ele tem um diálogo direto com o nosso planeta assim, então. É, e é legal que quando o Lifestream ele se forma, ele salva o meteoro desaparece. A última cena dessa CG é a Eris assim, o olhar da Eris, e aí acaba o jogo. É, E aí exato. tu pensa, putz, a Eris estava ali no meio, sabe? Ela que foi uma das. Ela que viu que o grupo ajudou ela, sei lá, de que alguma maneira filosófica ela conseguiu se dar conta e fez o Lifestream sair, ajudar a Terra. Sim. Não só ela, Ela claro, né? Mas enfim. trocou uma ideia com a Gaia e falou, ô, É, mano, ajuda ali todos que os ferrou. cetras que estavam lá, de alguma maneira filosófica, isso funcionou e acabou, sabe? E aí sobe os créditos, sabe? Daí tu fica assim, boca aberta, putz, que massa, sabe? Funcionou, a É, Eris como se a morreu. Eris realmente tivesse. Ela tivesse salvado todo mundo no final, né? Ela É, eu. era a cavalaria do Cetro. Isso. É, eu entendi isso também, sabe? Ela, a Cavalaria do Cetro, exatamente, ela que coordenou Isso. esse anseio do planeta aí. E aí o que acontece, né? Os créditos passam e, se eu não me engano, quantos mil anos são depois, São que é 500 anos depois. 500 anos depois, aparece a última CG, né? Que é o Nanak com talvez uma esposa e os filhos dele, não fica claro. E eles estão correndo numa superfície, e ele sobe uma montanha, e nessa montanha tu vê Midgar toda destruída, assim, com o mato envolvendo ela, assim. Então, tipo, 500 anos passaram, a E Terra tá a viva, sabe? natureza se reconstruiu, né? Exato. Isso. E eu acho que o podre do planeta era Midgar nessa época, sabe? Então acho que eles quiseram mostrar Midgar com natureza, assim, florescendo. Não mais Midgar, não mais uma cidade, mas a natureza tomando conta, porque viu só, o podre acabou. A natureza tomou conta e o planeta tá vivo. Então é uma coisa assim meio profunda e tal, mas é muito, muito legal. É claro que a gente tem outros jogos depois do Final Fantasy VII, que é o filme, né? O Advent Children. Sim. Que é uma desculpa para ter um filme ali, volta o É. Sephiroth e tal. Não é muito ali, grandes coisas, eu acho, assim, Não, é só é sabe? muito bem feito. As lutas são Sim, é é muito bom, extremamente bem mas feito. A trilha realmente é só sonora. uma desculpa pra É, sentar o aí tu vê cara. os. Tipo, tu vê que o Reeve tá. O Rojo tá vivo, assim, mano. Não, é o Rufus, acho que tá vivo, O né? Rufus. É É o uma. Rufus, é o Rufus. Ele é o cara É. do. Ele é o cara de capuz, né? É o Isso. que tá É uma tudo errado. desculpa, assim. E aí tu vê que o Rufus ele meio que ajuda. É, enfim, né? Uma loucura ali, né? Ah, pô, mas assim, convenhamos que muito daquilo era do desejo da galera ver os personagens Sim. bem feitos, né, É. cara? porque aí, os velhos... Sei lá, na época que eu vi a primeira vez, eu nem entendi nada direito, tá? É, mas e as legendas eram horríveis, inclusive. E até porque tem uma das melhores versões de One Winged Angel, né? Isso. A versão original do jogo é muito boa, claro, porque o som do Play 1 é digital, mas mesmo assim, cara, a versão de cinema... Daquela é música, fácil. O cara... É porque assim, né, o jogo fez 15 anos e aí a Square resolveu fazer, já a Square Enix resolveu fazer uma compilação de jogos, o CC, BC, DC e o filme, o AC, que daí seria o Advent Children, que é o filme que se passa 2 anos depois, o Before Crisis, que é esse jogo de celular aí, dos Turks, o Crisis Core, que é o jogo que se passa também antes do Final Fantasy VII, que a gente já contou um pouquinho do Zack, e o Dirge of Cerberus, que é o jogo focado no Vincent, porque o pessoal tinha essa dúvida, mas quem é esse cara? Qual é a dele e tal? E aí eles explicam assim, é uma história bem boba também, o jogo do Vincent, tipo, nada demais, assim, tem umas ligaçãozinhas assim, aparece a Yuffie, enfim. É, digamos, não precisava um jogo inteiro pra, né, explicar. Ah, mas beleza, assim, o jogo foi uma merda, acho que não vendeu. Eles dão umas migalhas pros fãs, os fãs, eles ficam morrendo. Migalha, por favor. Foi muito bom, cara. Mas assim, cara, os fãs eles ficam assim, por favor, Square, me dá qualquer coisa de Final Fantasy. Daí eles vão verdade. Lá, tá, beleza, vamos fazer esse jogo merda aqui, mas vocês mais... ganham uns add-ons ali que vocês vão descobrir o que o Vincent fez. Mas assim, eu acho que o filme, principalmente o filme, ele é, como vocês falaram, ele é bem feito, porque aquele filme do Final Fantasy 2000 lá, que saiu, né? Então foi horrível. E os fãs estavam clamando por um negócio bom fazia tempo. Então saiu esse filme, o pessoal curtiu, todo mundo curtiu. E também saiu um anime, um OVA também, que conta um pouco ali o final do Crisis Core, assim, meio, mais ou menos. Chama The Last Order, né? Ele veio no DVD original, ou no DVD do Advent Children. Ele tem 25 minutos, é isso, né? Isso, bem isso curto, mas é super bem feito. E ele é a reconstrução, vamos dizer, oficial e final da famosa cena de Nibelheim, onde o Sephiroth destrói tudo, o Zack salva a Tifa, depois o Cloud aparece e aquela coisa toda. Então foi por isso que o Matheus falou que teve aquela... Ah, quem é que atirou ali o Zack? É tipo, headshot first, né, cara? É. Foi o Han Solo, não. Mas é por aí, sabe? Aí fica assim, mas tudo bem, sabe? E eu... Tipo, só mais uma coisa antes de terminar, eu acho que uma coisa que eu achei meio errado ali, porque a Shinra, ela é uma superpotência do mundo ali, da Gaia e tal, do Final Fantasy VII, só que eu não sei porque ela quer tanto essa energia macro, se ela já tava tão foda. Eu acho que, sei lá, o poder talvez deixa as pessoas mais podres, elas querem cada vez mais. Ah, cara, porque mas é um pouco falando da realidade, né? Que, tipo, parece pra pensar que a falta de escrúpulos chega num ponto que... Mesmo a pessoa, na vida real, a gente vê isso, né? Tipo, os caras já estão podre de rico. Tipo, vocês estão roubando pra quê? Sabe? Tipo, vocês não precisam mais, tá ligado? Eu acho que... É uma alusão. Assim. Mas é que tem uma coisa assim, que é o mundo do... Seja o mundo do crime, da corrupção, é que quanto mais o cara fica poderoso, também mais ele mete o pé na lama, entendeu? Então, na verdade, ele precisa de poder pra manter o poder. Tem até uma frase do Rufus que eu acho legal, que quando ele toma o poder, que o pai dele morre, ele não tá nem aí... Ele fala assim, o meu pai queria dominar pelo dinheiro, eu vou dominar pelo medo. Então, cada um tem o seu jeito de dominar, mas quando o cara é corrupto, mais ou menos ele acaba tendo que viver naquele mundo, ele não consegue sair, sabe? É aquela história, o cara não consegue dizer, ah, não, agora eu virei bonzinho aqui, virei, sei lá, padre, sabe? Não tem mais nada a ver com vocês. Sempre vai vir alguém atrás dele. Assim como o próprio Gast tentou fugir das garras da Shinra e se isolou numa cidade lá no meio da neve. Não rolou. Os caras mas é legal atrás, entendeu? De ver como a Shinra é grande nos outros jogos, que, por exemplo, tem a guerra de Yutai, que aparece em Crisis Core, e o Yutai não tem a mínima chance, cara, é muito escroto, nossa, sabe? Tu vê que tem muita coisa assim, que a Shinra é muito foda mesmo, e aí acontece tudo isso. Mas como um jogo, cara, esse cast, assim, excelente, a gente explicou tudo, e ainda faltou muita coisa, assim, a gente não entrou em detalhes sobre a Yuffie, quem é a Yuffie, por que o Vincent virou aquilo, e assim vai indo... Tem muita coisa legal pra falar, mas eu acho que o básico tá aqui só jogando mesmo pra vocês entenderem o que é a emoção de jogar esse jogo. Assim, a gente não sabe se quem ouviu já jogou ou não. Tem muita gente que não gosta de spoiler, mas tem gente que gosta de ouvir cast sobre a história mesmo sem ter jogado. Cara, ouvinte, né? Se você ainda não jogou, mesmo que você tenha ouvido aí os spoilers, vale a pena pegar o jogo, sentir como é que ele é. Eu tenho uma opinião sobre o jogo que ele é fácil, talvez um pouquinho demais até. Se tu for na quest principal, cara, dá pra fechar ele bem tranquilo em 40 horas, sem apelar pra internet, pra coisa, sabe? Pra walkthrough, porque ele é tranquilo. E ele é bem fácil, cara. Ele é bem fácil, ele é bem fácil. Só que aí que tá, pelo menos tu não vai perder, sei lá, 5 horas de jogo rodopiando na mesma cidade sem saber o que fazer, sabe? É bem tranquilo mesmo, então... É, se tu quiser matar as weapons, vai demorar um pouco agora, mais. O desafio vai estar nessas quests secundárias, que são as weapons, conseguir o chocobo dourado e tal. Mas vale muito a pena curtir a história, vale a pena. A história do Final Fantasy VII, que, olha, jogando duas vezes, tu não vai saber metade ainda, cara. Tem muito mais coisa. É, eu só acho que, como acho que foi o André que falou, mas que eu acho que jogar no Steam esse jogo, eu acho que é legal, sabe? Funciona. Acerta o controle, a gente já explicou que é uma merda. Mas tem ali, ele foi vai te fazer... Foi o Leonardo. É. Se tu gosta de caçar uns achievementzinhos ali, e tu quer fazer todos os extras do jogo, vai jogar o Steam, que tá legal, tá bem barato, acho que tá 15 pila agora, não sei direito. Ele volta e meia entre promoção, o meu eu paguei acho que R$6, então, velho, tá muito fácil. E claro, né, sempre temos a PSN aí pra baixar o jogo, jogar no PSP, no PS Vita, aí como o João fez, e jogar no Play. Então, tá muito simples pra todo mundo, tá de fácil acesso. Eu sei que as pessoas já viram, todo mundo sabe que a Iris morre a vida inteira, né? Todo mundo já conhece a história toda. Mas se tu não jogou, acho que tu não vai entender a emoção disso. E é um tema atual, né? Como a gente já falou no começo, é um tema que tá aí e vai continuar pra sempre, né? É, essa parte do jogo não envelhece. O gráfico, vocês podem... Até aceito que vocês reclamem do gráfico, mas o jogo, a temática, a história principal... Não, cara, elas não se perdem. Com certeza a Square e outras estão ainda tentando fazer uma história que chegue perto, sabe? Que atraia tanta gente como essa história aí atraiu e atrai até hoje. Cara, 17 anos, né? 17 anos. 17 anos. E ele tem um carinho especial porque ele foi o RPG de muita gente, o primeiro e tal. Muita gente começou a jogar no Play. Pra mim foi o primeiro jogo assim, tá, tô jogando um RPG, sabe? Beleza. Por isso que ele tem esse carinho especial por muitos fãs e tal. O meu, ele foi o terceiro RPG, mas tudo certo. Tá tudo certo. Ah, eu amo igual. Bom, pra finalizar esse cast gigante, a gente agradece a todos os ouvintes. Obviamente agradece demais a participação do nosso amigo Matheus Six, que está sempre aí apoiando o Save Point. Matheus, muito obrigado. E a gente quer principalmente que vocês comentem, pode ser no nosso Facebook, pode ser no nosso Twitter, pode ser aqui na postagem mesmo, se você já está ouvindo pelo site. Se você não conhece as nossas redes sociais, é só entrar nos links que estão no post. E muito obrigado para todo mundo que ouviu. Voltem sempre, João, e mandem o seu comentário. Mas é isso aí, pessoal. Muito... Eu só queria agradecer. Fala, eu queria finalmente agradecer, muito obrigado pela participação. Dia 22 estreou meu novo site, então eu, a Luiz Ventura, Fuca, Lanzonetti, estamos no ar de novo, Frajola, opa, talvez, não sei. Que é o Another Castle. Eu espero que o João coloque aí o link do nosso site. Com certeza, eu acabei de ficar sabendo. Informação legal, informação quente. É, isso aí. Então, por favor, ouvintes do Save Point, deem uma chance aqui a esses Super Controles, que estão tentando voltar aí com uma nova empreitada. Não falamos só de jogos, falamos de animes, filmes, seriados, opa, e tudo mais, então sigam a linha aí e escutem a gente bem. Com certeza. Então tá, pessoal, a gente agradece mais uma vez por quem ficou com a gente até o fim e até a próxima. Muito obrigado. Abaiô. Valeu. Fala, Matonda. Não sei se cabe, assim, acho que já tá muito comprido, assim, mas eu queria saber se vocês. O que que vocês pensam sobre um remake de Final Fantasy e tal, Ah, tipo. claro, isso aí muita gente fala. Cara, o que Não eu. dá Não pra fazer quero. um comentáriozinho rapidinho, assim? Eu não quero, não quero, não Tu quero. não quer? Não, Não, não quero. cara, eu não seria contra, só que assim, ó. Tem que ser tão bem feito. E agora, quando eu joguei essa segunda vez, logo antes de gravar, eu percebi que a Square ela não tá tão errada quando ela diz assim, ó, isso vai exigir muito recurso, muita gente, muito tempo. A Muito. gente acha, claro que não, faz essa porcaria de uma vez, cara. Esse jogo é gigante, esse mundo é gigante, e eles não vão poder fazer uma coisa meia boca. Não dá, cara. Então é Eu acho que não dá difícil. também pela jogabilidade do jogo. Ela envelheceu daquele jeito dela com as materials e tal. E acho que hoje o pessoal quer, principalmente esses RPGs. Você vê o Final Fantasy, o Type Zero aí, tá tudo corrido. O pessoal queria isso mesmo. Então tá aí, ó. Tá tudo aí, Sim. ó. É ação pura. Tá gostando ou não tá? O Final Fantasy VII ele não pode ser assim. Ele tem que ser, eu acho que preservado. Quem jogou, jogou. Quem não jogou, dá uma jogada agora. Claro que não vai ser a mesma coisa que foi na época, né? Sim. Mas assim, eu acho que é isso aí, sabe? Eu acho que isso tem que seguir em frente e foda-se remake. É isso aí, Porque, cara. cara, o pessoal É isso só aí, quer uma gráfico. opinião, tá certo? Não, o pessoal só quer gráfico. A minha opinião é que o pessoal só quer ver gráfico bonito nesse jogo. É, se é só Não, pra não. ver bonito, sei lá, eu acho que, sabe, por isso que eu falei, tem coisa que vai mudaria Não, mas. completamente, cara, os Mas assim, ó. minigames. É, vai mudar muita coisa. Não, não é só uma questão de gráfico, cara, porque, pô, cara, assim, eu não quero falar mal do jogo que eu amo, assim, mas é porque os gráficos eles estão muito datados, cara. Tipo, Sim, sim, sim. a hora que o Cloud pula de cima daquele trem com aquele corpo todo errado, assim, aquele modelo, ele tá feio, tá ligado? Tipo, é uma pena, tá ligado? Mas é verdade, cara. E daí o cara fica pensando. Porra, se eles pudessem reajustar isso aqui, mas realmente, como o João falou, cara, vai ser um trabalho que, se eles falarem assim, beleza, vamos fazer um remake, todo mundo vai esperar. Cara, vai doar uma perna pra ter o jogo e ter o Mas melhor é jogo que possível, sabe? essa lenda do remake saiu quando saiu o Play 3, né? Quando o Play É, 3 foi foi aquela lançado, CG lá, que era uma tinha aquela TV. CG e tal, e o pessoal, meu Deus, que é isso, cara? E aí, né, todo mundo ficou babando em cima. Seria interessante, sim, pelo viés de vocês, acho que até é interessante, mas eu acho que vai mudar muita coisa, e aí tá certo, vai exigir muito pessoal. Não, e Mas é assim, isso. mesmo assim, eu acho que venderia pra caramba ainda. Ah, com certeza, isso pode ter certeza, Pode cara. ter certeza. Quem sabe, né, com 20 anos de Final Fantasy VII, aí faltam 3, aí. Isso aí. Exato. Ela tá muito quieta, tá lançando pouco jogo aí, não É. sei. Mas Mas. é isso aí.